Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. O podcast de hoje foi trazido até você por audible.com. Ganhe um audiolivro de graça para baixar e 30 dias para testar visitando www.audibletrial.com/terceiraterra. São mais de 180 mil títulos para escolher e ouvir no seu iPhone, Android, Kindle ou MP3 Player. Now. Roll for initiative, suckers! Olá, ouvintes! Escudo do Mestre está de volta numa periodicidade... ok, talvez? Não, só que não. E hoje com convidados novas pessoas. O Escudo do Mestre hoje é mais que duas pessoas. Nossa, é o maior número de pessoas que já teve no Escudo do Mestre. É verdade, olha que evento. Tá vendo? É raro isso aí. E aqui conosco estão... É a sua deixa. Qualquer uma das duas pode aproveitar, não tem problema. Então tá bom. É, Luciana e Marina. Olá, ouvinte. Pois é, pra quem não sabe quem são essas pessoas, Luciana já mestrou algumas campanhas conosco lá no Teatro dos Mundos, né? Um canalzinho maneiro aí. A Luciana já jogou numa sessão de jogo do Escudo do Mestre. Escudo do Mestre, sim. Sim, nossa sessão de The One Ring. The One Ring, é verdade. E também mais alguma? Eu acho que na de Warhammer também. Talvez tenha jogado, não me lembro. Mas tá aí, né? E tá aí, né? Gosta de Star Wars pra caramba. Mais fã do que eu. E tá aqui pra falando, e além dessas coisas todas, ela também é minha noiva, mas isso é detalhe. E a Marina, que vocês conhecem das nossas sessões de Monster Hearts, que vão sair os últimos episódios algum dia. Algum dia vai. Não essa semana. Algum dia. Não esse ano. Esse ano, definitivamente. Quer dizer, depende. Se a gente tá lançando isso, não sei se vai sair em 2016. Não, se em 2016, talvez saia esse ano. 2016, talvez, tá? Talvez. que jogou. Bom, jogou mais alguma coisa? Jogou no Terra dos Mundos, Marina? Eu joguei. WWW. Jogou, WWW. Verdade. Então também já teve algumas sessões no Terra dos Mundos. E estará no nosso jogo de Star Wars, que vai começar em breve lá no Terra dos Mundos também. E hoje o Escudo do Mestre veio para fazer uma coisa completamente diferente, porque o programa é nosso e a gente pode. Esse é o principal motivo. Exatamente isso. Porque, cara, não dá. Quando você tem uma coisa cujo hype é tão grande, Ele transcende todas as barreiras. E aí o Escudo do Mestre se transforma uma única vez num podcast para falar sobre um filme. Mas não é qualquer filme. Não é, porque este filme fez o despertar do Escudo do Mestre para novas oportunidades. Uma nova força surge neste podcast. Então, sem ouvintes, hoje nós vamos falar de The Force Awakens. Nossas opiniões vão estar... nem preciso falar que esse assim vai ser uma conversa com spoilers, do começo ao fim, tá? Então, Exato. Se você não viu ainda, não sei o que você tá fazendo. Se você não viu ainda, por que você é meu público? Não, brincadeira. Mas, se você não viu ainda, vá ver. Vá ver. Cara, recomendo pra todo mundo. Inclusive, recomendo até pra quem não é fã tradicional de Star Wars, sabe? Se você, de repente, assistiu Guardiões da Galáxia, e achou um filme maneiro, é capaz que você goste do novo Star Wars. Então, quem não viu e não gosta, dê uma chance. Quem ainda não viu, vá ver, etc, etc. Tá? Depois vocês voltam e escutam. A gente vai estar esperando aqui. É isso aí, nós vamos falar de plots, spoilers, teorias, o que nós gostamos, o que nós não gostamos, nossas opiniões e tudo mais, logo depois do bip, bip. Achei que você fala leitura de e-mail, você fala, chefe, nós não temos e-mail. Ai, meu pai. Bom, então tá bom. Então, Star Wars, o Despertar da Força. Acho que a gente podia começar com uma breve, assim, opinião, vamos dizer assim, opinião geral, sem entrar em muitos detalhes de cada um, para a gente saber onde cada um está, né? E depois a gente vai passando para os detalhes. O que vocês acham? Pode ser. Não, pode, Marina, começa. Qual foi a sua opinião geral da coisa? Eu adorei o filme. Assim, eu achei que foi um retorno incrível de Star Wars, assim, né, pro grande público, assim, né, de voltar, né, a ser notícia. É um filme que faz muita homenagem, né, à trilogia clássica, principalmente o episódio 4, né, assim, é realmente emocionante reconhecer isso, né, assim, foi. Você colocaria ele. Qual Até que é o demais, né? seu o filme favorito? Eu acho essa boa. Um ranking, É, tipo assim, dos assim. seus. Meu filme favorito? É, Eu ainda acho que Você é o pode colocar episódio. os outros. Já faz aquela parada de episódio tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, Você assim. pode colocar a trilogia. Spotify. A trilogia ruim, sim ou não, tá? Você pode não incluir isso. Verdade. Se você quiser não incluir, você pode não incluir, entendeu? Eu vi uma definição boa, né, que alguém falou que agora você tem a trilogia nova, que começa com Force Awakens, a trilogia prequel, que são os filmes clássicos, e a trilogia bosta. Ou, se A você quiser, a trilogia trilogia que. clássica, a trilogia nova e a trilogia Trilogia bosta. bosta. A Se você trilogia quiser que não não deve ser incluir a trilogia nomeada. Né? Aquela que bosta. Mas não deve ser nomeada. qual que Falou. era o seu filme Exato. favorito antes do Force Awakens? Eu acho que é o episódio 5. Eu acho que ainda é meu filme favorito, assim. Seria o 5, 6 e o 4. Da trilogia que não deve ser mencionada, mas eu vou mencionar. Nossa, é difícil. Todos juntos em último lugar. Eu acho que o primeiro é o que eu gosto menos dos três, assim. Não, Eu não entendo por quê, né? Missa não sabe por quê, mas muito bem, é uma opinião. Eu acho que O que eu mais vamos ver mais. gosto dessa fase é, tipo, aquela série do Clone Wars, aqueles episódios de 5 minutos que eu assistia. Era muito bom É aquilo lá. verdade, né? E é É, tipo, minha canon parte aquilo, né? favorita sobre Eu essa época. tava revendo ontem esse negócio, esses episódios do Clone Wars de 5 minutos, depois os que tinham 10, 15 minutos, não sei. É realmente muito bom, cara. Até hoje. Os É de muito bom. 5 minutos é fantástico, até hoje, Bom assim. pra caralho. Puta que eu pariu. Então vamos seguindo na mesa, Vitor? Quais são suas opiniões base sobre o filme? Cara, melhor coisa de Star Wars envolve tudo. Envolve quadrinho, envolve livro, envolve jogo, desde Império Contra-Ataca. Levanta a mãozinha aqui pra mim, levanta alto, dá um high five. Melhor, cara. Puta que eu. Meu filme predileto continua, o Império Contra-Ataca. É muito difícil que isso mude, né? Por um valor até histórico. Mas. Pode ser óbvio que eu tô extremamente no hype, etc. Mas. Mas já não tá tanto, né? Você teve um tempo pra cozinhar Faz uma nessas semana que eu ideias. vi o filme, né? É. Já viu de novo, não? Mas, não, eu só vi uma vez. Ah, mas o se ele não tá acima, ele tá ali empatado com o episódio 4, né, que eu achava o segundo melhor filme, né? Mas é bem apenas isso, né? Mas puta, cara, a melhor coisa desde de jogo, de quadrinho, e olha que eu consumia muito o universo expandido de Star Wars, velho. E você, Lu? Esse filme foi, acho que, a melhor coisa que aconteceu pra Star Wars em muitos, muitos, muitos, muitos, muitos, muitos, muitos anos. Eu tô gostando tanto do filme que eu não consigo ver os defeitos que as pessoas falam pra mim que existe no filme. Contar que eu chorei várias vezes no filme, que eu fiquei empolgada várias vezes no filme, isso fazia muito tempo que um filme não fazia me sentir assim. A primeira vez que ela chorou foi tipo pará, pará, pará, pará, pará, pará, chorou Cara, já. isso foi É, não, difícil. Isso é meu complicado. encheu d'água nessa hora, assim. Então, e assim, eu não tá gosto muito de acontecendo. assistir filme, então, pra mim, são poucos os filmes que realmente mexem comigo, mas esse filme me deixou assim, era uma coisa que eu queria muito ter visto quando eu era adolescente, eu ia ficar muito mais no hype, eu ia ser, acho que muito mais fã do que eu sou hoje em dia, tipo, e, nossa, foi fantástico. E você, Jess? Então, pra mim, né, na minha humilde opinião de merda, é o melhor filme da Star Wars de longe. Uhum. É, eu acho o melhor filme do 7 de longe. Melhor filme mas de até todos? Do 7? Do 7. Uhum. Caralho, hein? Puta que pariu. Mas até aí, notoriamente, eu tenho uma opinião muito polêmica de que, na minha opinião, Star Wars é composto por 5 filmes ruins e um filme bom. Ai, meu pai do céu, vamos começar bem essa conversa. Então, por favor, internet, não me mate. Não é isso, mas só para o pessoal ter um contexto, eu não tive um fator nostálgico com Star Wars. Eu não assisti Star Wars quando era criança. Eu fui assistir o episódio 4, 5, 6 depois de velho, mas tinha, sei lá, 19 anos, 20 anos. Eu acho foi que isso? Esse. Sim? Sabia não. A primeira vez que eu vi o 4, 5, 6 eu vi com você, Lu. Sabia não. Olha só. Isso é uma coisa engraçada, porque a gente sabia que a gente ia gravar hoje. Eu tava tentando lembrar, assim, tipo, ah, quando foi a primeira vez que eu vi alguma coisa sobre Star Wars, né? Assim, que... E eu não tenho uma memória clara, assim, de ter visto os filmes quando eu era criança, mas quando saiu o. Eu me lembro, assim, de estar andando no shopping com meu pai, sei lá, e ver que tinha o cartaz pro episódio 1. Assim, tava episódio saindo. 1 eu vi no cinema com as minhas primas. Foi o primeiro contato com Star Wars foi o episódio 1, quando eu tinha só uns 12 anos. É, eu não sei se eu cheguei a ver o episódio 1 no cinema, não me lembro. Mas. O meu pai sempre foi fã, então, assim, talvez seja uma coisa que a gente tinha conhecimento em casa mesmo, assim, dos personagens, tá? Tipo, ah, Darth Vader, Yoda, Luke, Obi-Wan, então. Meio foi osmose, assim, sabe? Já. Tinha uma ideia, mas o meu contato assim maior mesmo foi com a série 1, 2 e 3. Né? Ele é uma coisa que Star Wars que eu acho que esse filme novo tem, que ele traz, é que eu quando conhecia quando primeira vez que eu assisti Star Wars era quando passava na Globo. E eu tava, sei lá, eu peguei acho que da metade pro fim do Retorno de Jedi. E eu achei super legal, etc. E eu tinha por coincidência, eu tinha um tio que tinha, muito fã, que ele tinha as fitas em VHS, né, da trilogia. E assisti com ele, achei muito maneiro, e conforme foi, isso eu, cara, quantos anos eu tinha? Eu tinha menos de 10 anos. E conforme foi passando, a gente tava querendo ver aquilo com uma linguagem atualizada, né? Você viu o filme e você entendia que podia ter mais, né? Tinha jogos, né? Uhum. Então, cara, tinha uns jogos pra... Cara, como é que era? Era o TIE Fighter que tinha pra PC. Puta, X-Wing versus TIE Fighter. Tinha uns que pareciam com cenas de filme, assim. E você via as coisas e você falava, nossa, isso aqui pode ser mais. Eu acho que quando a gente foi pra assistir a trilogia ruim, a gente queria uma atualização da linguagem de Star Wars, né? Pra aquilo que agora sabe, com uma coisa mais rápida, mais explosões, mais, atualizar um pouco aquela linguagem, né? E isso, de uma certa maneira, é feita, mas muito se perde, né? Muito do carisma se perde, fica filme ruim, etc. E o que a gente tem agora com esse filme é totalmente o contrário, né? A gente pega aqueles elementos, a gente atualiza, mas aquele cerne ainda tá lá, né? Então você tem... Uhum. Eu acho que esse é um filme excelente pra criar um público novo. Renovar, sabe? Concordo, o público de concordo. Star Wars. Como é que vocês estavam antes de ver o filme? Durante esse ano? Porque em vários momentos esse ano eu apaguei da minha cabeça que ia ter Star Wars no final do ano. Aí apareceu um trailer novo, eu dava aquela, sabe, aquele pulo, o hype subia. Aí depois não via nada e ia abaixando, né? Aí até quando faltou mais ou menos um mês pro filme, começou, foi crescente, crescente, crescente. E eu tava pilhadaço, né, quando eu fui pro cinema. Com vocês também foi assim? Ou teve alguém que ficou mais, caralho, Star Wars? Ou alguém que ficou descrente? Ah, não, vamos ver, será que vai, será que não vai? No começo, cara... Eu tava meio assim, meio descrente, né? Porque tinha um histórico não era muito positivo. Mas depois que eu vi o primeiro trailer com Chewie, We Are Home, etc. Aí eu fiquei bem animada, assim. O hype foi grande até a estreia do filme. Foi mantendo. Eu não quis ver nem mais nenhum trailer, nada, porque eu falei, não, eu já sei o suficiente, você já me convenceu a ver esse filme, não preciso saber mais nada, agora eu só quero ver o filme. E valeu a pena. E você, Lu? Eu fiquei bem descrente no começo. Aí falaram que ia ser o J.J. Abrams. Eu falei, ah, Star Trek foi legal. Porque só para constar, eu e a Lu adoramos os dois filmes, incluindo o Into Darkness, É, tá? 50% do cast desse podcast gosta, e 50% quando escutou que era o J.J. Abrams, torceu o nariz. É. Isso foi Mas parte então, da mas minha a gente. Demorou pra eu me acostumar com A gente isso. discutiu, inclusive, o seguinte: a gente não é fã de Star Trek. Depois que saiu o primeiro filme de Star Trek, a Exato. gente tentou sentar e ver Star Trek. A gente não aguentou. Eu não critico quem diz que, sei lá, os filmes do Star Trek são ruins, especialmente o segundo, que o pessoal critica mais. Mas eu não sou fã at all de Star Trek, então, pra mim, eu nem sabia que era Khan direito quando teve isso no filme, sabe? Então Então, eu gostei do filme. a gente achou, ah, E a gente gostou. legalzinho, vai ter um monte de lençol, mas ok, vai ser, tipo, cinematicamente acho que vai ser, tipo, legal, com ação, essas coisas. Depois que começou a sair os trailers, começou a aumentar o hype absurdamente, mas assim, absurdamente, até que saiu o último trailer e a gente comprou o ingresso naquele mesmo dia às 3 da manhã, porque eu não conseguia não comprar o ingresso, tipo, um mês e meio de antecedência, enfim, deixar de comprar o ingresso. Comigo foi interessante porque eu sabia que ia ser agora no final do ano, mas assim, minha relação com Star Wars sempre foi mais, como eu falei, eu não gosto muito dos filmes, eu só acho o Império Contra-Ataca um filme do caralho, mas é o único, porque os Ewoks matam o episódio 5 para mim e eu acho o episódio 4 chato. Eu gosto. Então, não, tudo bem, mas, né, tem coisas boas naquele filme, não vou dizer que ele é de tudo mal. Mas, as prequels são as prequels. Mas, minha relação com Star Wars sempre foi muito mais com o universo estendido, que é o que eu realmente adoro. Os jogos, quadrinhos, MMO, livro, isso eu gosto, curto pra caralho. E uma das coisas que me empolgou pra esse filme foi quando a Disney resetou o canon do Star Wars. Eu falei, putz, isso é interessante, porque agora vai ter um canon unificado, uma oportunidade, é uma boa. Porta de entrada para quem não conhece as coisas, o cara não tem que ser, puta, eu vou ter que ler 80 livros para entender o universo estendido, eu posso começar agora. Eu achei isso bacana. Então, como durante o ano foi saindo livro, foi saindo quadrinho, que estão excelentes, os quadrinhos que a Marvel está lançando, que voltou para a Marvel, né, que os quadrinhos estão saindo, Star Wars estava sempre na minha cabeça e em boa qualidade, porque foi um ano muito bom para o universo expandido. Teve livros interessantes, Rebels. teve Rebels, que é do Ah, eu comecei a caralho. ver. Eu Outra série comecei a ver foda. Rebels. Bem divertido. Puta, Rebels é do caralho. Eu também não dava nada e me surpreendeu muito. Então todas essas coisas foram trazendo Star Wars pra perto. E aí saíram os trailers. Eu falei, caralho, isso tá muito foda. Tá muito maneiro. And the Light, o bagulho da Millennium Falcon dando looping. Puta que pariu. Eu tava num hype inacreditável pra esse filme. Porém, eu fui assistir querendo catar defeito. Sério? Entenda, não me leve a mal, porque eu tava muito no hype, eu tava, puta, eu quero ver esse filme, eu quero ver esse filme, mas ao mesmo tempo eu tava pensando, mas e se não for tão bom? E se? Isso tava constante na minha cabeça. E se o filme não for tão bom? E se o filme tiver problemas? E se for o episódio 1 tudo de novo, que a galera vai sair super animada e 2 semanas depois vai perceber que é um lixo? E eu fui então, eu fui com um olho, eu tentei ir, né, possível, com um olho muito crítico para ver o filme, até porque eu não tenho todo esse apego emocional com os filmes antigos, então eu não chorei em parte nenhuma do filme, eu não me emocionei at all, assim, teve cenas emocionantes, mas eu não fiquei tipo, caralho, isso, sabe, teve gente que chorou de soluçar no cinema, não foi o meu Não caso. foi meu caso também, eu segurei meus soluços. Mas então, eu tava com hype, mas eu tentei manter um olho crítico pro filme. Engraçado que você falou do universo expandido e a minha primeira reação quando. Foi aquela coisa, ah, vendeu pra Disney, você, porra, maneiro, né? Pode ter várias possibilidades, etc. Ah, vamos ter os filmes novos, você, opa, legal, vamos ver no que vai estar. Tá. Vai ser o J.J. Abrams, eu já. Ah, tá, né? Comecei a ficar assim, tanto é que eu fiquei, cara, porque eu realmente não gosto do J.J. Abrams, eu realmente não gosto dos filmes dele. Então eu vi as coisas de Star Wars, sabe? Mostrava, quando ele mostrou aquilo, não, aí. Os efeitos que a gente tá fazendo são efeitos práticos, né? Aí mostrava aquele bicho passando no fundo, né? Aí eu ficava, JJ, você não me engana, você tá tentando me pegar, mas você não me pega mais. E eu fiquei, sério, eu fiquei resistindo, assim, sabe? Não, ele tá tentando. Até que teve um momento, cara, que eu simplesmente esqueci. Foi tipo assim, o primeiro trailer mesmo, né? O teaser. Eu realmente esqueci. Eu falei assim, foda-se, foda-se. Tá muito maneiro essa porra. Mas, quando eles anunciaram que, olha, esquece o universo expandido, cara, eu me senti tão traído. Eu também não gostei muito, não, viu? Eu me No senti tão começo. traído, porque eu só conseguia pensar em tudo que eu gostava. Assim, o universo expandido tem muita merda, tem merda pra caralho. Mas eu começava a pensar em tudo que eu gosto e que não ia estar, tá, sabe? E eu ficava, cara, como assim? Como assim? É, tipo, não vai ter Marajade. Aí eu. Sim, eu pensei a mesma coisa. É. Ou será que Não, ou vai? será que. Agora, É, porque. até eu assistir o filme, eu tinha um pensamento, né? Agora eu já penso de uma maneira diferente. Mas eu ficava, porra, e os caras estão velhos? Cadê o Ben Skywalker? Cadê Jace Jaina solo? Anakin solo? Cadê Sim. tudo isso? Mas a verdade é que tem muita merda até chegar nessa parte que eu gosto, né? Tipo, sei lá, pra quem gosta de universo expandido, toda aquela parte dos Yuuzhan Vong é um saco. Eu odeio Ah, eu gostei. Eu Nossa, não gostei. aguento, cara, não aguento. Mas uma Mas coisa que eu achei muito interessante de ver é que nem todo o universo expandido foi jogado fora, porque tem coisas que estão sendo recanonizadas. é uma coisa que eu ia comentar até assim, da mesma forma que o filme, sabe, olhou para o episódio 4 e falou assim, nós lembramos das nossas origens e fez uma série de homenagens, eu acho que eles também olharam para o universo expandido e falaram, olha, a gente sabe que isso existe, não, a gente vai trabalhar com isso diretamente, mas a gente vai se inspirar nisso. Hoje em dia eu entendo que foi a maneira deles te falar, né? Olha, nada disso vale porque eu acho que tem coisas que funcionam e coisas que não funcionam, e eles queriam realmente ficar só no que só funciona, né? Mas que não é como se realmente eles tivessem varrido tudo para debaixo do tapete, né? Você depois de ver o filme, ó, eles sabem que existem, eles podem aproveitar bons conceitos, é ficar na esperança que algumas outras coisas surjam, né? O próprio Rebels, ele traz elementos que foram apagados. Holocrons, por exemplo, que eram do universo expandido, nunca tinham sido mencionados nos filmes, foram recanonizados pelo Rebels. É, o filme eles falam da designação da Millennium Falcon, né? Corveta modelo Modelo YT, YT, não sei o que Corneliana. das quantas, coreliano. Corneliana, e isso também nunca foi dito. Isso aí era informação Não. que vinha no universo Nos expandido, no livro de RPGs. RPG, e foi incorporado, né? Então, é tipo assim, não, veja bem, não é que nós olhamos e falamos, tá, essa pilha de livro aqui é tudo bosta, vamos começar tudo do zero e que se foda. Não. Os caras têm uma pesquisa em cima, né? Eles aproveitaram e agora vamos garimpar aqui e ver o que a gente consegue utilizar, né? Mas a minha primeira reação foi realmente ficar malditos! Como assim? Como se atrevem? Eu nem terminei de comprar toda a série que eu tava lendo. Ela já não vale nada. Dito isso, então, vamos começar. Eu acho que uma coisa que vale ser, assim, esse papo vai ser um tanto longo, eu imagino. Mas vamos começar assim, o opening crawl. Porque ali no opening crawl, eu acho isso interessante. Ele estabelece o que aconteceu, de certa forma, nesses últimos 30 anos. Certo. Ele cria um novo plano de fundo no que vai ser essa história. O que vocês acharam desse plano de fundo de Luke Skywalker está desaparecido, a Primeira Ordem, a Resistência, mas existe uma outra República, precisamos encontrar o Luke. O que vocês acharam desse frame que foi dado para o filme? Cara, quando eu comecei a ver, né, porque sentia tudo aquela coisa, pô, o Luke não tá aparecendo em lugar nenhum, o Luke não tá aparecendo em lugar nenhum, não tem nenhum trailer, o que aconteceu com o Luke, o que É aconteceu com o Luke. Luke Kylo Ren. E a primeira coisa que aparece, né, que é Luke Skywalker, ele está desaparecido, não sei o que lá, e você, opa, beleza, já tô entendendo, né. E eu acho interessante porque, de novo, né, acostumado com o universo expandido, você sempre vê o Luke, você viu o Luke reerguer a ordem, né. E nunca tinha passado assim pra sua cabeça, ah, então, e se ele tivesse falhado? E se não tivesse Exatamente. dado certo? Pelo menos pela minha nunca tinha passado, entendeu? Então, foi uma coisa cheia de puta, cheia de possibilidades que eu tava vendo no começo, né? Lógico, é Star Wars, então algumas coisas você tem que estar batendo, né? Você tem que ter é uma guerra, né? Então você tem que ter duas ou mais, sei lá, facções se enfrentando. Faz todo sentido que o Império não tenha ruído, Desaparecido, né? desaparecido da noite pro dia. Isso era abordado no, Completamente, no, claro. em todos os livros, etc. Que é uma presença muito grande, muito forte. Então isso é bem marcado. Ah, eu não sei o quanto que eu gostei do fato de você ter a Resistência e você ter a República, né? No final das contas, eu achei que uma só tá lá para ter um apelo dramático em determinado momento do filme. que se mostrasse que são 30 anos de guerra civil, talvez fosse mais interessante, não sei, ou servisse para o mesmo propósito. Mas é isso, e ele já começa a trazer para você um quê do passado, né? Você tem uma pessoa numa missão de conseguir um mapa e levar de volta para a resistência. Então você já, opa, peraí, onde é que eu vi isso antes, né? Onde é que logo no começo a gente já sabia que tinha alguma coisa, um plot device que tá todo mundo atrás e que tem que ser levado pro lado da resistência ou dos rebeldes, né? Então, eu acho bem interessante. Eu não li o romance, né? O Aftermath, Marcas da Guerra, que o pessoal tá falando. Eu tô lendo críticas bem diferentes. Tem gente que tá adorando, tem gente que tá falando que é uma merda. Eu comecei a ler, ele é interessante. A maior parte das pessoas que escuto falando que é uma merda parece ser um quê de expectativa, né? Espera uma Ah, não, coisa porque diferente. ele avança muito pouco na história. Os outros dois livros, até pelo momento que ele saiu, né, vão ser mais significativos para contar esse tipo de coisa. Porque, assim, eu até acho que uma crítica que eu vi ao filme é que o filme, mas ele não explica de onde veio a First Order e da onde, por que República, por que Resistência. Eu não acho que ele precisa explicar. E eu acho que se os outros filmes explicarem mais pra frente, legal. Se não explicarem, também não precisa. E o universo expandido sai pra isso. Você quer saber, você é fã? E vai lá e descobre. Porque essa pergunta só é relevante se você levar todo o fandom anterior em consideração. Exato. Acho eu, pelo Não é, menos. não faz a menor, não faz diferença por que que essas duas forças estão lá, por que que elas se formaram. Isso não, isso em si não vai mudar nada do É. filme, Mas se da sua você quiser experiência. saber, com certeza, em algum momento vai ser contado. E não é como se a gente não tivesse, se a primeira vez que em Star Wars apareceu e jogou a gente no meio de uma ação e a gente não sabia de nada, né? O Exato. começo de Star Wars é isso, né? Sobe os créditos do episódio 4, é uma era sombria. O Império, lá, os Nessa rebeldes, aliança rebelde. rebelde, babababá. Acabou. Você sabe, tem o Império, tem os rebeldes. Um é bom, um é mau, vamos pro filme. Pronto. Tem uma coisa que eu vi num review que eu acho muito. Gente, se a gente tá manipulando a conversa, por favor, participe. Só A gente pode, tá acostumado a né? conversar os dois aí. Exato, né? A gente não tá acostumado a ter guests no Escudo do Mestre, então a gente não sabe tratar, mas por favor. Mas teve uma crítica que eu e a Luciana vimos do filme que eu achei muito interessante, que o cara fala que nós não temos a Big Picture ainda. Nós crescemos com a Big Picture do cenário anterior. A gente não sabe ainda quem é, sabe, Snoke, quem é. Quem First Order, de onde veio, de onde vai. E Quem são os ele comentou cavaleiros uma de coisa. Rei? Quem são os Cavaleiros de Rain? E isso é uma coisa que ele comenta nesse review, que ele fala, pô, eu imagino que o pessoal lá em 70 e tantos, o Imperador é mencionado uma vez. Mais ou menos, o final do Yacht, quem eles deviam ficar pensando, pô, quem é esse tal de Yoda? Por que que ele é tão importante? Se é tão fodão assim, por que que ele não foi lá brigar com Darth Vader e resolver o problema? Sabe, a gente não. Hoje a gente tem a Big Picture, mas a gente não sempre teve isso, né? E eu acho que é interessante tentar pensar dessa forma. A gente ainda não tem a Big Picture desses elementos que essencialmente são plano de fundo pro filme. Eu acho que é legal deixar a pergunta em aberto. Era uma das coisas que eu gostava dos Star Wars antigos, porque eu demorei muito para descobrir o universo expandido, muitos anos. Acho que foi o Gui que me falou assim: "Ah, eu tenho um amigo que gosta muito de universo expandido." Esse amigo aqui era o Vitor. Você não tenta ler umas coisas, então eu demorei muito para descobrir. E o que eu gostava muito de Star Wars era esse negócio, era muito aberto. Eu podia fazer, tipo, as minhas histórias na cabeça, eu podia, tipo, imaginar por que isso acontecia, por que aquilo não acontecia. E eu gostei do começo do filme, ficou uma coisa aberta. Eu posso ficar, tipo, horas na minha cabeça imaginando como é que surgiu a First Order, como é que é essa resistência, o que aconteceu com a Aliança Rebelde e tudo mais. Eu achei, tipo, eu gostei, não achei ruim. Muito bom, muito bom. Então, é um charme de Star Wars, né? Eu acho, assim, Sim. os espaços que a história deixa que permite que as pessoas possam entrar em cima e imaginar o que pode acontecer, né? Eu acho que isso que torna, assim, um universo tão rico, né? Assim, tão cheio de possibilidades, né? Ia puxar o próximo tópico, você. O que você tinha em mente? Porque eu pensei em guiar. Acho que você estava pensando em puxar pelas cenas do filme ou Não, eu ia pelos falar dos. personagens? Eu agora exatamente, eu ia falar só para Ah, era personagens. isso que eu ia Pra gente falar. falar dos três ou dois e meio protagonistas do filme. Cara, O que vocês acharam de Rey, Finn, Paul Dameron, BB-8, cara, eu amo eles. Solo, essa galera aí. É incrível porque esse filme, ele traz tudo o que episódio 1, 2 e 3 não teve, né? A gente tinha que mostrar uma origem de um vilão, etc, em conflito. A gente tem nesse, a gente não teve no outro. A gente precisa de protagonistas carismáticos. Cara, esses personagens, esses atores, eles são o carisma personificado. Eu não sei que água mágica eles beberam. Assim, o cara que faz o vinho, John Boyega, eu tinha assistido um filme com ele que chama Assault on Block, uma coisa assim, que é um, não sei se vocês viram, um filme dos alienígenas que vão invadir um bairro. Não. É um filme super maneiro, assim, é uma molecada de bairro e tem uns alienígenas que vão invadir o bairro deles, eles se, tipo, se preparam pra repelir a invasão. É meio comédia, meio ação. Premissa legal. Premissa e legal. Assim, ele é muito carismático, cara, já nesse. Então, assim, era um cara que eu via e eu já ficava, pô, maneiro e tal, mas, puta, ele transborda de carisma. É, tipo, é no jeito que ele olha, no jeito que ele fala, nas piadas. Ele tem tanta química entre ele e o Paul Dameron. Uhum. O Oscar Isaac, né? Em 4 minutos, eles estabelecem uma amizade entre os dois que 6 filmes não conseguiram fazer entre o Anakin e o Obi-Wan. Cara, exatamente, Anakin e o Obi-Wan era pra ser aquilo, sabe? Quando tipo, só seria impactante o Obi-Wan falar "You are like a brother to me", etc. Se você tivesse isso. Você imagina, tipo, cara, teve 4 minutos de cena. E eu já imaginei que se o Paul Dameron tivesse no final falando isso, sabe, ia partir. É, meu coração tá partido ao meio ali, exatamente. E os dois, assim, é que nem eu falei, é até bizarro da gente explicar, porque você não tem muita coisa, né? Você tem umas piadinhas, uns jeitinhos, mas todos eles, o Finn, o Paul... É trejeito, é o jeito que eles falam, o quanto eles parecem animados com as coisas, o quanto eles parecem animados, pessoas reais. Eles estão muito animados, sei lá. Ultimamente a gente vê um monte de filme, pelo menos são os filmes que eu vejo. Ah, eu sou um herói, tipo, é muita responsabilidade, eu tô triste, eu sou pressionado. Não, eles são animados, caramba, eu acertei um tiro, você viu aquele tiro que eu acertei? Cacete, eu sou muito legal. É verdade. Isso eles foi muito legal, tipo, eles estão animados, eles... Tipo... Eles estão comemorando, né? Estão muito... São personagens muito, muito fáceis de você se relacionar com, porque eles são muito humanos. Eles têm muito da... E é impossível ver os três e não lembrar do Luke, do Han e da Leia, sabe? É. E eles trazem isso de volta, né? Você fala, ah, fulano é como se fosse ciclano, né? Eles, ao mesmo tempo que eles trazem uma familiaridade... Que se você é fã de Star Wars, é muito bom essas coisas familiares, né? Que você já você bate o olho e você já reconhece. Eles trazem um elemento novo em cima, né? E, cara, porra, até a porra do robô novo, velho. Sabe? Cara, BB-8, é caralho, BB-8 com R2-D2 no chinelo, cara, meu irmão. E não é fácil pra mim falar isso, porque eu sou muito fã do R2-D2. Não é fácil de falar, mas... Cara, o BB-8 supera, velho. Ele supera muito. Ele é muito carismático e ele é muito expressivo. Star Wars, eles têm uma coisa pra fazer robô que faz blip blop ser expressivo, né? Uhum. O Star Wars Rebels tem o Chopper, né? Que... Muito legal, sim, que é muito mal-humorado. É um robô mal-humorado. É foda. Ele é muito ranzinza, ele é muito... Fica mexendo os bracinhos, cutucando as pessoas. E aí o BB-8, ele é tipo... Você vê que aquela hora que ele tá... Que o Finn tá tentando convencer ele a falar onde que é a parte... Ele olha pra Rey, olha pro Finn. Olha pra Rey, olha pro Finn. Você vê que ele tá meio... Ah, o que que eu faço? Não, cara, não é fácil você fazer isso, sabe? Tipo... Pô, quando ele recebe a notícia que ele imaginou que o Paul Dameron tinha morrido... E o jeito que ele abaixa a cabeça, sai rolando. Ele abaixa, sai rolando e você fala assim, cara, ele ficou triste. Tá... Tipo, como assim, sabe? Ficou muito bom. O joinha. O joinha. Ele rolando pra frente e pra trás quando a Rey não quer levar ele pra casa. É muito bem feito esse personagem. São, todos extremamente bem construídos. E ao mesmo tempo, na hora que ele, assim, ele é um alívio cômico, claramente. Na hora que a tensão do filme sobe, ele sai de cena. Okay. Exato. Porque o BB-8, ele não tá na Starkiller Base. Você não tá lá vendo Kylo Ren, não sei o que, o bichinho lá atrás. Não, não tá. Sabe? Não, não tá. E na hora que a tensão aparece, ele sai de cena. Isso é muito bom. Muito bem feito. Uhum. E a Rey. Então, A Rey é um personagem que eu tô apaixonada. Eu quero, se eu tiver uma filhinha, eu vou fazer minha filhinha assistir várias vezes e falar assim, viu só como a Rey é legal? Tipo, ela é engenheira, ela sabe pilotar e ela, tipo, she's awesome. Cara, deixa eu já perguntar aqui. Todo mundo aqui gostou da Rey, imagino, Sim, tá? porra, caralho. Eu só tenho uma coisa a dizer. Solta minha mão. Você correu só. Eu sei correr sem estar segurando a Cara, mão de é alguém. fantástico porque ela não precisa ser salva em nenhum momento. Não. Inclusive, é uma piada recorrente que alguém, o cara dá dois passos para tentar salvar ela já resolveu o problema. E essa parte do qual é o seu problema? Para que você precisa segurar na minha mão para correr? Isso aí é foda demais. É, já que a gente vai falar da Rey, rolou todo aquele papo sobre o personagem da Rey, se ela é uma Mary Mary Sue. Sue ou não, etc, né? Porra, Max Landis, eu gostava tanto de você. Que Gosto ainda, mas. Porra, Max Landis. vocês acharam disso? Porque, assim, para quem não ouviu ou não tá familiarizado com o termo, né? A coisa da Mary Sue seria para esses personagens perfeitos, que fazem tudo bem, que não tem. Que são excelentes em tudo, Que não tem que não tem defeito defeitos. nenhum. Que são lindas, maravilhosas, impecáveis. Exato, e houve essa crítica, né, do Max Landis, que é um roteirista de Hollywood, né, o cara que fez um filme mais legal dele, acho que é o Poder Sem Limites, né, o Chronicles. O filme mais legal dele é Wrestling Isn't É Wrestling. verdade, Wrestling is É Wrestling é não, muito bom. é muito melhor também. E ele falou que Mas ela. Poder Sem Limites é realmente um bom filme. E ela, ele falou que ela era uma Mary Sue, né, e foi uma coisa meio que. Você vê alguns lugares da internet o pessoal comentando, né, é assim, ela é. Acho que o arco dramático maior do filme gira em torno dela, né? Ela não, Ela é a ela é a, protagonista do filme. acho que é seguro dizer isso, né? Que ela é a É, protagonista do filme. com tranquilidade. Ela é a protagonista. E cara, No... e ele trouxe isso à tona, né? Como se isso gerou várias discussões na net, se é ou se deixa de ser, e se é ou se não é, se isso importa, né? O que vocês acharam disso? Primeira coisa que eu pensei é se isso importa. Pra mim, vendo o filme e me divertindo. É, não, porque, sei lá. Eu gosto de ver filme de ação e a gente vê 20 milhões de filmes de ação, tipo John Wick. O cara faz tudo com a mão nas costas, é foda. E você se diverte, ninguém vai discutir se o cara é ou não. Então, eu tava me divertindo porque ela era tudo que eu queria ver numa personagem de ação. Só que numa forma de mulher, porque, convenhamos, a gente não tem representatividade nesses cinemas de ação. E segundo, várias vezes mostra que ela tá correndo, ela tem um defeito, ela não é corajosa, ela tá, tipo, fugindo. Metade do filme ela passa fugindo. Tipo, ela não aceita ficar com a Millennium Falcon, ela quer voltar para o lugarzinho dela. Então, eu achei que isso trazia mais profundidade para ela. Não consegui entender muito do Mary Sue. Eu li várias coisas a respeito, assim, que eu achei bem interessante. Primeiro que, assim, comparando com os outros protagonistas de Star Wars, principalmente o Luke e o Anakin, ela tem a mesma trajetória que eles. O Luke e o Anakin fazem coisas incríveis sem uma justificativa de por que eles são capazes. Quer dizer, a Exato. justificativa é, eles são usuários da força. Tipo, a força é esse grande cheat no universo de Star Wars, que hoje as pessoas fazem coisas incríveis, da noite pro dia. Isso é legal, é por isso que a gente gosta de Star Wars, é um dos motivos, né? Então, assim, o Anakin ganhou uma corrida, sabia construir androide, pod de corrida com 8 anos de idade, sei lá, que idade ele é uma criança. O Luke recebeu um treinamento lá, 2 minutos uma cena e destruiu a Estrela da Morte no primeiro filme, na primeira batalha dele, né? Não, e o Sem que ele contar faz? de navegar a Estrela da Morte e matar 50 mil Stormtroopers, teoricamente são soldados treinados. E. Mas Ah, se sim. você ver o que ele faz de conseguir acertar o tirinho, filho da puta, lá na Estrada da Morte, porque ele De entra olho em fechado. contato com a força e ele se torna, sei lá, único com a força, alguma coisa assim, é a mesma coisa que ela faz no final Para mim, o da paralelo é luta do claro. Kylo Ren, considerando ainda que o Kylo Ren tá ferido, cansado. Ah, mas essa discussão a gente vai deixar Tá para bom. depois. Essa luta aí vai dar muito o que Essa falar. luta. Cara, Mas. fale, Chess. Então, eu Só falando, na minha que. opinião. Deixa a Marina Mariana falar. terminar, depois eu falo. Assim, então, só pensando comparativamente com outros protagonistas de Star Wars, a Rey é um protagonista de Star Wars, ela faz coisas incríveis, porque ela é usuária da força, e isso é legal. E é diferente porque é uma mulher fazendo isso, não é uma coisa que a gente vê sempre, assim, a gente nunca viu nos filmes mesmo, né? Uhum. Isso é legal. Outra coisa que eu vi alguém comentar assim no Twitter, né, que essa coisa de do personagem ter uma progressão rápida, pra, tipo, ah, um cara normal e no final do filme tá fazendo essas coisas incríveis, é uma coisa comum nos filmes do J.J. Abrams. Alguém até comentou do Kirk no Star Trek, que não sabe. No começo do primeiro Star Trek, ele é o cara lá dirigindo o carro em direção ao abismo e depois ele só tava. Era voltando o Kirk, a fucking sabe? Nave. Sim, tipo, no espaço de um filme, assim, né? Ficou mostrando, sabe? Justificando porque ele é o Kirk, porque ele é muito bom, sabe? Ninguém ficou, ah, mas será mesmo que. Como é que ele conseguiu fazer tudo isso, né? Uhum. Cara. Eu vou dizer o seguinte, durante o filme, isso nem me passou pela cabeça. Eu assisti o filme, entrei, saí felizão das duas vezes que eu vi. E, sabe, isso não foi. Isso não passou pela minha cabeça. Em nenhum momento eu olhei e falei, puta, isso aqui tá demais, né? Isso aqui tá demais. Isso aqui não é, né? Nenhum momento isso me passou na cabeça com relação a Rey. E depois que vi essas reclamações e fui pensar sobre o assunto, assim, a Rey é um personagem extremamente competente. Extremamente competente. Ela é porradeira, ela é mecânica, talvez seja a melhor habilidade dela, a melhor habilidade dela como mecânica. Uhum. Ela é uma boa pilota, embora ela é uma boa pilota, ela não sabe muito bem por quê, e fica muito claro que ela é uma boa pilota por causa da força. Sim. E que é uma coisa que é muito. Todo usuário da força é bom piloto, né? Se todos os Skywalkers. Não sei se ela é Skywalker, não, enfim, se outros mortos. Mas assim, são bons pilotos, pelo menos. E ela, né, nesse ponto, é estabelecido esse tipo de coisa. Ela é uma personagem extremamente competente, ela é uma personagem que é estabelecido que a vida dela, ela tem que ser um personagem autossuficiente, que ela não pode contar com ninguém, ela vive num ambiente hostil pra caramba, ela tem que ser. Ela vive nessa luta de sobrevivência diária, por comida, por respeito, por N coisas que ela tem que sofrer naquele ambiente lá que ela vive. Inclusive, eu acho muito, muito foda aquela cena que ela tá limpando uma peça. Ela olha e vê uma mulher idosa limpando a mesma, uma peça parecida, e ela, essa, né, cena é boa mesmo. Se assusta, assim, né? Não quero esse futuro pra mim. E então, ok, ela é uma personagem foda, ela é extremamente bem competente, mas eu não acho que ela é perfeita. Ela tem problemas, ela tem medo, ela foge quando ela é aquele destino maior se abre perante ela, a primeira reação dela é fugir, é querer voltar pra Jakku, voltar pro ponto de conforto dela. Ela precisa de ajuda, por mais que digam que não. Assim, não é por nada não, mas na cena que ela foge com a Millennium Falcon, se o Finn não tava ali, aquelas duas TIE Fighters iam ter batido a nave, sabe? Ele foi o atirador que acabou fazendo a diferença naquela luta, em conjunto com o que ela fez. Quando eles vão pra Starkiller Base, se não fosse o Finn, ter ido atrás dela e levado tudo, a situação toda, afinal não teria acontecido, ela não teria tido como fugir do planeta, sair daquela situação. Enfim, tem ele situações no filme, na minha singela opinião, que ela demonstra que ela não é um personagem. Poxa, quando ela enfrenta o Kylo Ren, a gente vai falar mais disso depois, ela passa a primeira metade da luta correndo dele, desespera, fugindo dele, até que ela tem o momento do retorno. Ela tá apavorida, ela tenta, né, ser corajosa, mas ela sente medo quando o Kylo Ren vai lá fazer o pra, pela falta de uma better word, o mind read dele, ou sei lá o que ele faz ali com ela. Então eu não acho que ela é um personagem Mary Sue super perfeito. Eu não, no momento do filme eu senti que não havia tensão nas cenas que ela estava envolvida, e até porque é tão surpreendente ela fazer muitas coisas que ela faz, que é surpreendente, não é? Sei lá, eu não concordo com essa crítica em absoluto. Eu acho assim. Eu tô com pessoal que acha que não teria problema, que, tipo, como eu disse, né? Star Wars é isso, cara. É o protagonista, ele usa força, e porque ele usa força, ele faz coisas sobre-humanas, né? A força é um poder, é uma coisa que separa ele das pessoas normais, né? Então, eu não teria problema nenhum, assim, com o fato dela ser. Pra não falar que em nenhum momento eu achei isso foda, teve um momento do filme que ela vai tentar um mind trick, né? Eu também achei isso esquisito. E aí ela pega e ela simplesmente ela puxa e tenta fazer um mind trick sozinha. E aí eu tava parado, assim, eu falei, caralho, ela vai fazer um mind trick, assim, do nada? E aí ela vai, erra uma vez, erra duas, depois ela entra em sintonia com a força, ela consegue fazer e vai embora. Mas isso, assim, só serviu para me falar, caralho, ela é realmente poderosa na força, né? A gente já viu Exato. ela já resistiu à tortura lá, ao Mighty Reach, não só resistiu, Deu como, né, deu counter, né? counter e leu a mente do Kylo Ren, né? É, então já mostrou que ela era forte. Ainda faz isso e fala assim, essa menina, ela é muito forte. Ela é sinistra Ela é na força, ela sinistra não na é nem. força, sabe? Então, serviu mais para isso, sabe? Deu achar. Eu saí do filme com uma discussão pequena com os meus colegas, falando assim: nossa, ela tem muito conhecimento para uma pessoa que tava na porra de Jakku, né? Lá no meio de Jakku. E ela até cheia dos conhecimentos, né? Ela sabe do Luke, da Leia, do Han. Ela sabe dos Jedi, ela sabe das paradas Jedi, ela sabe de um monte de coisa. E a Marina e os outros colegas apontaram para mim e falaram: porra, mas era meio que um entreposto comercial, né? Um negócio meio que na Orla Externa, devia receber gente de tudo quanto é canto, vindo e contando história e falando merda, etc. E ela cresceu ali, ouvindo histórias, né? Ah, ouvi dizer que os Jedi fazem coisas e dominam a sua mente, não sei o quê. Então, até isso achei que fez sentido, sabe? Ela. Eu acho que tem dois momentos no filme que ajudam muito a estabelecer isso que você falou. Quando ele, por exemplo, quando mostra que ela tem a boneca de um guerreiro Aliança da Aliança Rebelde. Rebelde, que ela tem um capacete de um cara da Aliança Rebelde que ela coloca. Aquilo é uma coisa que aquilo demonstra, né, que essas histórias. E depois, quando ela fala com o Han Solo, você é um Han Solo contrabandista? Ele fala, não, todas as histórias são verdade. Eu achei que Luke Skywalker era uma lenda. Não, todos os mitos, os Jedi, tudo isso é verdade. E quando ele faz isso, ele estabelece que, um, ela tinha interesse por essas coisas, por motivo que for, Such a e nerd. dois, exato, e dois, que isso são mitos conhecidos pela galáxia que nem todo mundo acredita. Porque o Han Solo fala, ah, todas essas histórias são verdade. Então, essas histórias são mais ou menos conhecidas. Foi o que eu tirei do filme, pelo menos. Então, e isso ajudou bastante Isso. para mim. Mas assim, cara, no geral é como eu falei, eu não tenho problema nenhum com o fato dela ser. Primeiro porque eu acho que ela tá totalmente em sintonia com todos os outros protagonistas de um primeiro filme de uma trilogia até agora, então isso não mudou absolutamente nada do que a gente já teve em Star Wars. Concordo. Se você for comparar com os outros, ela até tem mais defeitos e mais carga dramática do que os demais, né? Especialmente com o coração com relação ao look Exato. e E a gente está acostumado a ver os próximos filmes tratarem de desenvolvimento, né? Bastante. Então, assim, o primeiro filme é isso, cara, sabe? Ele apresentou todo mundo, É, né? o primeiro filme tinha muita coisa para ser apresentada, né? E ainda assim, todo mundo dos personagens principais teve um arco dramático interessante no filme. Até os que aparecem pouco são interessantes. Eu falei, o Paul Dameron, ele é um cara que aparece pouco, mas ele aparece em duas, três cenas e é animal. Assim, uma coisa que Star Wars sempre foi para mim um ponto fraco. É uma coisa que tem em todos os filmes, mas nunca me chamou a atenção. É combate com nave. As dogfights. Eu nunca me atraiu. Isso é um gênero que não me atrai, assim. Eu não acho combate com nave, ou jato, ou avião, ou caça, em qualquer época, interessante por si só. Eu acho o design das naves interessantes, mas eu não acho interessante isso. Foi a primeira vez que eu vi uma cena em que eu realmente estava vendo a X-Wing dele passar e atirar e fazer manobra, e eu estava ficando empolgado, sabe? Tipo, nunca aconteceu de ter. Porra, aquela cena do Paul Dameron, que ele, né, que no planeta da Mascanata, que ele passa e mata trocentos TIE Fighters e não sei quantos Stormtroopers no chão e o Finn ainda fica, caralho, isso que é piloto! Cara, Aquela essa cena é cena é uma incrível. das melhores cenas de ação desse filme, porque é um plano meio sequência, né? E você tem o Finn em primeiro plano, e você tem o Paul Dameron no fundo, o Finn tá correndo e acertando uma galera, o Paul Dameron tá, cara, detonando as naves, e quando ele termina, ele olha, ele detonar uma última, ele, puta, isso aí que é piloto, cara, é uma cena tão boa, ela é curtinha, né, cara, acho que é uma cena de 5 segundos, mas é uma cena tão maneira, e assim, eu nunca tinha ficado super empolgado, eu gostava, piloto e coisas assim, eu gosto de ver, por exemplo, o Han Solo voando com a Millennium Falcon e fugindo, isso eu acho maneiro, sabe, mas de caça, assim, perseguindo e atirando, nunca tinha sido legal, e dessa vez foi, sabe. Aquela cena dos dois TIE Fighters perseguindo a Millennium Falcon é muito boa. Muito É emocionante. E aquele final, né? De trava o negócio, ela desliga a Millennium Falcon e dá o loop e coloca a nave na puta. Cai em queda livre, você, caralho, velho, como assim? Aliás, quem é que quando. Aliás, puta, que cena no filme, cara, quando eles estão indo. Ah, a gente precisa fugir daqui, vamos Nossa, atrás é muito daquele bom. quad jumper ali. Aí, não, mas tem aquela nave, não, aquela nave é uma sucata. E você não vê. Nossa. Explode, sim. Eu não esperava, né? Aquilo é brilhante. Explode o Aquilo negócio, é ela, brilhante. não, vamos ter que viajar na sucata. E vai abrindo, e você vê que a Millennium Falcon, cara, assim, nossa, fala agora, fica arrepiado agora. Muito É boa uma essa cena cena. excelente. E ela liga a Millennium Falcon e sai com ela meio que batendo, assim, e eu rilhando meus dentes, eu, não, bate a Millennium Falcon. Menina, cuidado com essa nave. Cuidado com essa nave. Que é um bom momento pra mostrar que ela não é uma pilota do caralho, que naquele momento a força tava com ela. É, o Finn nas armas e ela lá, né? E cada um falando pra si mesmo: você consegue, você consegue, você consegue. Você vê que nenhum dos dois já fez aquilo antes, né? Eles estão super. Não, cara, tem que dar certo aqui, né? E, cara, a Rey é um personagem muito carismática. Você gosta dela desde o momento que você vê a vida dela, o que ela passa, e toda a aventura que ela se envolve, pra onde ela vai. Você gosta da Rey, é um personagem que ele é apaixonante. E a gente falou bastante da Rey, vamos falar um pouco do Finn, o outro co-protagonista do filme, eu diria, né? O nosso Stormtrooper renegado que o cinema vendeu pra gente que ia ser Jedi e não é. O JJ, você me enganou, você me pegou Ah, mas eu nessa. fiquei tão feliz de ter sido encanada. Que mind trick aí. Eu sinceramente eu achei que os três seriam. Eu achei que a Rey, o Poe e o Finn seriam. Eles teriam a força, cada um à sua maneira, entendeu? A minha teoria é que o Finn era e a Rey ia ser também. Eu nunca me passou pela cabeça a ideia de que o Finn não seria. Isso foi muito interessante. E, cara, desde o começo. Primeiro que aquela cena inicial do filme é do caralho, que apresenta tanto o Finn quanto o Kylo Ren. Já falaremos do Kylo Ren daqui a pouco. Exato. Tem a participação de 5 minutos do Max von Sydow ali, Cara, né? ó, pausa. Eu tava alardeando isso pra todo mundo, que o Max von Sydow seria o vilão desse filme. Sabe, tipo, o vilão por trás de tudo. Eu falei, cara, ele vai ser o vilão. Ele vai ser o vilão. Acho que ele ia ser o Snoke, é, né? É o Max von Sydow. Ele vai ser tipo o Imperador Ming, sabe? Do Flash Gordon. Ele vai fazer, cara. Ele vai reprisar o papel e ele é muito bom nisso e eu quero só ver. E não, eu abro o filme já, Max von Sydow. Mas tudo bem. Aliás, aquela cena eu acho muito interessante, aquela cena do começo, porque ela nos mostra... Primeiro é o JJ virando pro George Lucas e falando: escuta, tapa na cara, que sobe o letreiro, vem o planeta, a sombra do Star Destroyer cobre o planeta, saem as naves do Star Destroyer e descem pro... Aquela cena já fala pro George Lucas: você nunca vai conseguir dirigir nesse nível, meu filho. Aquilo já é incrível. Dito isso, você tem a cena, chega os Stormtroopers. Atacam a vila e ali já mostrando também que isso é a gente vai falar disso depois também, mas já mostra que isso é uma preocupação que eu fui muito séria pro filme, que os Stormtroopers da First Order são competentes, eles acertam tiros, eles vencem batalhas. Verdade. E aí nós temos aquela cena, caralho, o momento rola desenrolando do Kylo Ren, que ele para o laser no ar. Todo mundo ficou parado, tipo assim, olhando, the fuck! Eu acho que ele todo mundo olha pra você. Todo mundo fez um eita! É, cara, isso aí foi. Deixa o Blaster lá, né, cara? E chama. Aquele foi o momento que todo mundo falou: puta que pariu, esse cara é sinistro. Eu acho que foi interessante. E ali começa o fim, né? A gente vê o Stormtrooper no meio da guerra, ele vê tem aquele sangue no capacete, que foi um excelente recurso pra você identificar ele dos outros. Eu achei que ele seria. Quando o mostrou aquilo do cara morrendo e colocando sangue no capacete dele e tal, eu falei, nossa, vai começar com ele odiando os rebeldes ou a resistência, né? E aos poucos ele vai ser convencido, mas ele vai, tipo, querer matar, porque esse cara que morreu deve ser amigo dele, alguma coisa, né? E não é isso que a gente tem, né? Eles ordenam que as pessoas sejam mortas, e você vê que ele não participa daquilo, né? E depois, e aquilo consome o cara. A gente não tem background dele, né? Mas você. Beleza, A aquilo. gente tem um pouco. Eu acho que é muito bom aquela parte que fala que ele era basicamente um child soldier, né? Mas você tem muito isso que ele é um cara que ele tem um. Ele é um herói, né? Ele tem Senhora. os valores morais dele, ele olha para aquilo e fala: não, isso é errado. Isso é errado, né? Ele não Faz foi um. sentido. Isso eu não vou fazer. Eu não vou. Diz, eu não vou matar para a First É, Order. ele não foi. Ele não se alistou voluntariamente, então ele não estava defendendo nenhuma posição ou nenhum conceito ou Nenhum moralidade, ideal. nada, né? Ele foi pego da família e foi treinado, e isso era a vida que ele conhecia, mas é um herói nesse sentido. Assim. É, ao mesmo tempo que ele é isso, ele é o cara que também quer fugir da First Order, né? Ele olha e fala: não, peraí, eu não tenho, eu não quero mais ficar com eles, beleza, mas eu também não quero lutar contra eles, eu quero sair daqui, né? É aquela coisa, Que eu só não quero me envolver com isso, tô fora, isso não é pra mim. eu acho que o Finn é o cara que ele tem o segundo melhor arco de personagem desse filme, porque no começo ele tem aquela traição, ele né, abandona a First Order e você fica meio querendo entender por que que ele fez isso, não entendi muito bem, e depois ele explica, ele conta, né, que ele é, essa história que ele é roubado, que ele não, que ele foi tramado, que ele deixa implícito que ele viu a First Order fazendo várias atrocidades. E embora aquilo tenha sido a primeira vez que ele foi mandado a campo, ele tinha conhecimento das atrocidades que a First Order fazia. Ele era apavorado por eles, né? Tinha morrido de medo do que a First Order representava. E ele teve a coragem de falar: não, isso aqui eu não vou fazer. E aí ele tem esse arco de sair de um ele essencialmente um covarde. Ele tinha um coração bom, mas ele era um covarde. E aí ele ganha sua coragem através do filme. Quando ele encontra algo pelo que lutar, ele se torna o guerreiro que não conseguiu ser pela First Order. E eu achei esse um arco muito, muito legal do Finn. É, eu vi um pessoal reclamando na internet do tipo, porra, mas ele, ah, eu não vou matar, eu não vou matar. Isso foi lá e matou 50 Stormtroopers depois, subindo na nave, né? Mas eu acho que é importante dizer que ele falou, eu não vou matar pela First Order, eu não vou compactuar com que este regime nazista, Não, os né, caras, eu não vou representa. matar civis, né? Assim, Exato, os exato. caras Eu não vou matar desenham a linha na inocentes. areia. Vou Mandaram matar matar mulheres e inocentes. crianças. Ele falou: não, porra, agora matar os outros soldados no meio da guerra, né? Tal, aí tá. Tanto que ele Ele é precisava um pra se guerreiro. salvar, né? Ainda. Ele é um guerreiro. Ele foi treinado como guerreiro, né? Por mais que quando ele Cara, e um tava guerreiro na. competente, diga-se de passagem, né? Como todos os Stormtroopers, isso é bom dizer? Ele é um cara bem Parabéns, finalmente. competente no que ele faz, viu? E eu acho interessante, sim, o background dele é meio vazio, né? Tipo, ah, mas, né? Quem é esse cara, né? Ah, por que que ele mudou de ideia? Né? Isso fica. Mas faz sentido, né? Assim, toda a ideia dos Stormtroopers, pelo menos agora, né, no episódio 7, são pessoas que a identidade delas não importa. Elas não têm nome, elas são Exato. feitas por códigos, o rosto delas não importa, né? Tanto que Ele é prendido quando ele tira o elmo, né? A Phasma fica brava quando ele tira o capacete, porque não Sim. interessa quem tá por detrás do capacete, né? Você é um Stormtrooper, você não tem que ficar dando opinião, ficar achando coisa, ficar sentindo coisa. Então, provavelmente toda a criação e treinamento dele foi no sentido de anular essa identidade, né? Essa subjetividade dele, né? O que até faz sentido depois ele ser meio covarde, né? Não quer Ele se morria de esconder, medo né? da First Order, Essa né? coisa Morria de medo de da Phasma, tudo. ter. É. De. Nossa, fugiu a palavra. De ter iniciativa, assim, sabe? Não, não é uma coisa que foi ensinada a ele. Ah, tem iniciativa. Seja corajoso. Não. Receba a ordem e Exatamente. cumpra. Ponto final. E quando. E essa, assim, ele é um personagem muito interessante. Que é desenvolvido no filme. Eu vi algumas pessoas dizendo que ele é alívio cômico, eu não poderia discordar mais. Ele é um cara engraçado, mas ele não é Ah, alívio cômico. eu acho Até a Rey também que. faz umas coisas Eu acho que ele engraçadas. tá. Todo mundo é meio engraçaralho, né? É, todo mundo tem o seu tanto de humor. Eu acho até que ele. Até o Kylo É, Ren. até o Kylo Ren. Eu acho que ele tem mais do que os outros, levando em conta os três protagonistas, quatro, se você incluir o Kylo, do Kylo Ren. Eu acho que ele tem mais do que os outros, mas. Primeiro que ele é extremamente competente no que ele faz, quando é pra lutar, ele luta, quando é pra atirar, ele atira, ele faz tudo que ele vai fazer. E ele tem essa personalidade piadista, né? E eu acho que todos esses momentos. livros trazem para mim que, ó, essa aqui é uma nova geração, são garotos que estão começando, né? Aquela hora que eles rendem a Phasma, que ele para e fica, e agora, Phasma, hein? Hein? E agora? Quem é que tá mandando, Phasma? Hein? Quem não faria isso com seu chefe se tivesse numa situação? Aí o Solo, né, põe a mão no ombro dele, menos, garoto. Ele, não, beleza, beleza. Você vê que ele fica overexcited, né? Aquela parte que ele fala do, né, do, você tá pronto pra isso, garoto? Não, não tô. Mas vamos lá, sabe? Até os momentos involuntários que ele vira pro Han Solo, não Solo, não sei o que, não sei o que. Você me chamou de Solo? É, senhor. Senhor Solo. Solo. Senhor. Senhor. Ele... Mantenha a calma, mantenha a calma, mantenha a calma. Eu tô calmo. Não é pra você, é pra mim. Exato. Ele é um cara engraçado, mas ele é um cara competente, ele é um cara que tem um arco dramático que eu achei muito interessante. Eu acho que é muito significativo o momento em que ele para e puxa o lightsaber e eu vou enfrentar o cara da, do, né, o representado, os maiores representantes da First Order. Até quando a Maz dá pra ele, né? Não, eu preciso de uma arma, você já tem uma arma aqui com você. E aí ele, puta, liga o sabre e vai, você, caralho, maluco. Pô, aquela cena dele correndo, quando o Rain leva o Rey, né? Que você sai correndo, aquele plano aberto. Aquela cena é linda, né? Mostra o desespero que ele tinha, o quanto ele se vinculou com essa pessoa, que talvez, ficou muito claro que é a primeira pessoa que tratou ele como um ser humano. Uhum. Então... Foi... Cara... Foda. É foda. Eu como todos, eu gostei muito do fim. Eu acho que... Inclusive o final que ele tem eu acho interessante pra como vai ficar. Muito. Eu fiquei muito curioso de como é que esse personagem vai voltar. Ele vai voltar tão light-hearted, tão piadista quanto ele era antes? Ou agora ele vai voltar um pouco mais, né, endurecido, né? Mais experiente com o que aconteceu? Sabe, tudo isso que se soma. Ele é o cara tentando fazer a dele ali no meio, né? Exato. Então, aliás, outra coisa que eu acho que é importante. Não, acho que a gente pode falar isso depois. Tá, então esses são os protagonistas novos, né? Vamos falar um pouco de Han, Shiu e Leia, né? O pessoal que voltou. Cara, o que é o Han, né, cara? É legal que a gente vê isso, né? A gente vê. Esse é o Han velho. Né? Cara, não, esse não é só o Han velho, esse é o melhor Han que a gente teve até hoje. Porque o Harrison Ford aprendeu a ser um excelente ator nesses últimos anos, e antigamente ele só era ok. Cara, então... ele tem as coisas, ele tem os trejeitos, ele tem as tiradas, ele tem tudo que o Han teria, só que ele tá mais velho. É tipo, é isso, sabe? Um pouco mais sábio, um pouco mais cauteloso. Só que você não tira assim, não é como se o personagem tivesse mudado muito, sabe? Ele passou pelas guerras, ele passou pelas perdas, e agora ele mudou completamente. Não, ele ainda é um trambiqueiro, ele é um cara que fala que vai enrolar todo mundo, né? Vira a nave dele vai ser abordada, e aí ele, não, então vocês ficam aqui que eu vou lá no talk out of the situation, né? Aí o tio faz lá o som, ele, não, mas eu sempre consigo sim, vai. E ele vai conversar com a galera, não, eu nunca te traí, você me traiu duas vezes. Duas. Mas qual foi a segunda, né? Ele nem questionou na primeira. Excelente. São as coisas que ele tem. Puta. Eu acho, eu vi umas pessoas reclamando daquela primeira cena que ele aparece, né? Que tem os Ratatars ou alguma coisa assim. Uhum. E eu discordo veementemente, aquela cena é tão importante pra quem não conhece o Han Solo, descobrir quem é o Han Solo. Porque naquela cena você vê o Han Solo trambiqueiro, você vê o Han Solo lábia, você vê o Han Solo. Eu tenho contra essa cena, porque eu acho que acho que talvez não precisasse ter aquelas criaturas. Acho que se fosse. Só o Han dando um jeito na situação. Acho que não precisava. É que eu acho que as criaturas são uma maneira conveniente dele abandonar a nave. Sim, com subir certeza. No Falcon, certo, sair junto com a galera. Elas avançam a plot naquele momento ali. No... E ele é numa cena rápida, não sei se. É engraçado que até chegar nessa cena a gente tá pulando a cada 10. Você tem uma cena de ação e emenda na outra, né? É uma cena de ação emendada na outra, emendada na outra, emendada na outra. Quando chega nesse ponto e vai ter mais essa perseguição, eu já tava meio, sabe, meio hiperventilando no cinema. Eu falei, cara, o filme não respira. A gente tá saindo de uma engrando na outra, saindo de uma entrando na outra. E... Mas, velho, é uma participação muito maior, né, do que eu achei que seria. Eu, sinceramente, eu achei que... Ela é maior do que eu achei que seria, mas... ainda assim eu tinha medo que o filme fosse mais sobre o Han, a Leia e o Luke do que sobre a galera nova. Quando começou a falar que ia ter o filme, antes de falar que tinha confirmado o elenco e tudo, eu ficava pensando, ah, podia ter um cameo, né? Porque, nossa, nem nos meus sonhos mais loucos eles iam reunir os três atores de novo, sabe? Nem fudendo. Quatro, se você considerar o Chewie, Quatro, Chewie, se né? você considerar o Chewie. Mas a partir do momento que eles reuniram e eles começaram a falar que essa trilogia ia ser a última aventura deles, do trio original, eu tava com medo que eles roubassem a cena, né? Porque a partir do momento que o Han aparecer, sabe? Tipo, o filme é do Han, entendeu? A cena que ele aparecer vai ser dele, né? Onde ele estiver. E eu tinha muito medo disso, que essa presença apagasse. Porque esses caras não... Assim, não adianta. Eles não vão durar pra sempre. Eles têm que passar a tocha, né? Esse filme tem que ser isso. Tem que mostrar eles passando a tocha pra nova geração. Então, no começo eu achei que ia ser só um cameo. Depois eu tive medo que fosse uma participação longa. E no final eu acho que ela foi na medida, sabe? O coitado do Harrison Ford teve que correr, teve que fazer suas cenas, né? 73 anos nas costas. Judiaram do cara, mas você vê as coisas que ele faz, você fala, ó, tá judiado, velhinho aí, cara. Mas que performance. Ele me convenceu que ele era o Han Solo e não o Harrison Ford querendo ser o Han Solo. Foi. E com decisões de Han Solo, sabe? Por exemplo, bom, aqui é um papo com spoilers, então a gente já sabe no meio do filme que o Kylo Ren é filho do Han e da Leia, né? Então, beleza. Exato. E aí você vai descobrir que, pô, ele descobriu isso, viu o filho acontecer tudo, e ele foi embora, sabe? Tipo, ele foi lidar da maneira que o Han Solo lidaria com a coisa, ele sabe? Fugiu do problema. Todos os momentos na trilogia original, ele tenta fugir dos problemas e alguém traz ele de volta. Mas esse foi grande demais, ele fugiu e não Ele voltou. fugiu, e ele até fala, nós precisávamos lidar com esse problema, cada um à sua maneira. Eu fui fazer o que eu faço de melhor, né? Ele voltou para aquela zona de conforto dele de ser contrabandista e etc. E ficou, né? Aliás, por falar nisso, acho que a gente tem que falar o que foi esse trauma, né? Porque pelo que o filme nos deixa entender, pelo menos foi a maneira que eu entendi a coisa, é que o Kylo Ren, é forte na força, pra caralho, foi treinado pelo Luke, que estava tentando reconstruir uma nova ordem Jedi, foi seduzido para o lado negro com a influência do Snoke, né, como o personagem que a gente não falou ainda, pelo que a gente entende, ele foi responsável pela destruição desses novos Jedi, né? Isso causou um impacto forte bastante do Luke querer abandonar tudo e por algum motivo procurar o primeiro templo Jedi. E a Leia, o Han e a Leia, né? O Han e a Leia se separarem pelo trauma de perder o filho depois tudo a perder e tudo mais. E ele tem toda essa coisa, né, de olhar pro filho e falar, né, tipo, ó, nós perdemos. Você vê que ele vê o moleque, mas ele não grita, né, naquela hora que o Kylo Ren tá levando a Rey, né, tipo, não, Ben, ele não grita, não chama atenção, ele deixa ele, só vê de longe, né. Isso tudo é muito, muito Han Solo, né? Exato. A mascanata falar para ele, né? Você tem que voltar para essa briga que você tá fugindo há tanto tempo. Exato, né? Quando ele se reencontra com a Leia, cara, é um momento tão forte, né? É forte. Tão trilogia clássica, né? Eles se encontram, tá toda aquela tensão dramática, aparece o C-3PO, aquele empata foda do caralho. Ele aparece fazendo uma piadinha, aí o Han já faz aquela cara de puta que pariu, por que que a gente tá mantendo isso aqui Excelente. por Aliás, uma das melhores piadas do C-3PO em todos os seus filmes. Provavelmente não me reconheceu por causa do meu braço vermelho. Ficou muito boa. E é isso, sabe? Tipo, fica aí. Meninas, pelo amor de Deus, falem alguma coisa. Tô concordando com o que vocês estão falando. Não. Não discredite nada. Eu vou começar a mudar o negócio. O Chess pergunta e eu fico empolgado e começo a responder. Eu vou começar a passar para vocês. Não, mas tá Ok, certo, então. cara. O papo tem que fluir, né? Mas assim, então concordamos que o Han tá excelente no filme. Cara, olha, eu Foi um acho que cara que. assim, eu não vou dizer que é o melhor Han que a gente já viu, porque o Han, ele é o meu personagem predileto da trilogia antiga, tá? É porque eu gosto tanto do Han Solo que eu não acho que, nunca achei que Star Wars fosse igual a só Jedis. Eu vejo que tem, meu personagem predileto não é Jedi, então eu vejo que tem espaço para muita coisa, muita história a ser contada que não tem necessariamente a, não precisa haver, ter a ver com os Jedi, né? Então eu não digo que foi o melhor Han que a gente já viu, né? Tipo, mas ele assim, ele manda frases icônicas, ele tá lá, ele tem todo aquele jeitão dele. Na minha frente, bola. Bom, tá marra. E ao mesmo tempo que ele é um mentor para Pra alguns Rey. personagens. Sim, Eu né? Ele é a. acho Não só pra Rey, mas ele entende muito Finn. Ele fala, pô, Finn, não, vai lá, garoto. Você acha que você tem que fazer? Vai lá. E depois, quando ele vai. O tempo, ele passa muito tempo com o Finn, né? Eu acho que ele acaba sendo vindo também como um mentor pro Finn. Eu acho que a participação dos personagens da trilogia clássica, né? Esse filme tem essa transição muito importante, né? Tipo, eles estão passando bastão pros novos heróis da saga, né? E faz isso muito bem, assim, sabe? Não parece que o Han e a Leia estão roubando a cena, mas parece que tá todo mundo junto ali pra contar a história e você termina o filme querendo muito mais ver muito mais sobre a Rey, sobre o Finn, sobre o Paul Dameron, sobre o Kylo Ren. Você quer saber, então, muito mais sobre ele. Essa transição foi boa, assim, acho que Concordo. E funcionou bem. nenhuma aparição ficou forçada, né? Que nem o Spock lá no Star Wars, que eu não gosto dessas coisas. Aquele Spock aparecendo lá no Star Trek é forçado pra caceta, o Spock é velho, né? Não, nenhuma aparição ficou forçada, todas trouxeram coisas. Pô, aquela conversa do Ran com a Leia é tão boa que ele fala, não foi tudo ruim, né? Teve umas coisas Puta, boas. cara, isso nem me fala, cara. Já Puta tava que partindo meu pariu. coração aquilo, cara. Que conversa, Você cara, que olha. conversa. E é de novo, são coisas que eu já tomava como garantida no universo expandido e que me surpreendem de ver diferente, né? Tipo assim, o universo expandido. O Han e a Leia se casam e acabou, mano. Eles ficam juntos. Tem até momentos nos livros em que eles se veem lados opostos de uma guerra e ainda assim eles estão juntos. Sabe, cada um tá lutando por um lado, por um ideal, mas ainda são um casal. Vê que, tipo assim, eles separaram, sabe? E depois eles se encontram, mas eles ainda se amam. É tipo um negócio tão maneiro, sabe? Pra quem gosta de ver esse tipo de relacionamento. E ao mesmo Não, tempo, muito, isso muito a deu uma ver com os personagens. profundidade aos personagens que eles nunca tiveram. E a Leia foi aquela que escolheu ficar e lutar, né? Porque o Luke. Porque essa que ela e ela fala que é isso que ela fazia. Ela voltou porque ela era confortável. O Luke viu o que estava acontecendo e o Luke se exilou, o Han Com bom Jedi, com ele se Jedi, exilou. porque Os eles Jedi fazem, né? aprendem, Ah, não né? derrotei o Imperador, vou me exilar. Ah, o meu discípulo foi para o lado negro, Obi-Wan, vou me exilar. Ah, o meu discípulo foi para o lado negro, Luke, vou O me que que eu exilar. farei? Pera aí, o que o Obi-Wan faria? Exílio. Que cunhada faria Exílio. exílio? E ela não, né? E ela volta e ela assume a guerra e ela joga. Ela se joga nessa coisa de mais uma causa, mais uma luta. E talvez até para, sabe, mascarar essa dor da perda do filho, né? E. Ela fala isso, né? Que ela volta a fazer aquilo que ela era boa. Sim. Que o Han falou, fugir pra fazendo aquilo que eu sou bom. Ela fez a mesma E coisa, ela é fugir pra. a força para fazer o dar o tapa na cara do Han e falar, cara, olha assim, é seu filho, vai lá e faz, né? Tenta pelo menos. Eu acho que a gente não falou muito do personagem da Mascanata, mas eu acho que é interessante dizer, falar um pouquinho sobre ele na cena 2.0 da cantina, né? Cena De novo, legal, né? embora não seja nosso. Familiaridade toda de novo, né? Eu fiquei esperando começar uma briga e alguém perdeu um braço. Né? É, né? Eu só Tipo, quero Han falar uma coisa. Solo! Pronto, vamos Depois que me brigar. fal... Desculpa. Pode falar. Não, pode falar. Depois que me falaram que a Mascanata era a Lupita, que eu não sei falar o sobrenome Bianco. dela, eu falei, caramba, por que que não usaram o rosto da Lupita? Por que que não usaram, tipo, a figura da Lupita? Ela é tão awesome, ela é linda. E ela é uma atriz, tipo, excelente. E colocaram ela, tipo, no Yoda Laranja. Por quê? Eu acho que é porque ela tinha que ser o Yoda, para ter um Yoda no filme, Esse mas eu filme concordo que. tem pouca presença de alienígenas, É. né? Tipo. Eles estão muito no background, né? É, tipo, eles estão sempre no background. É, por exemplo, aquela cena do Han, que as duas equipes rivais, né, encontram ele. Aquilo podia ser vários alienígenas. Não sei se não quiseram, porque a gente teve na trilogia ruim, né? Uma Verdade. sobrecarga de alienígenas, esse cara interagindo com CG e etc. Lá, lá, lá, lá, e aí eles quiseram tirar isso. Mas eu senti falta de mais, um pouquinho mais de aliens ali naquele meio. Eu não acho ruim ela ser. Eu acho que ela teve um papel menor do que eu esperava. Eu esperava que ela fosse quase um novo Yoda, sabe? Um guru. Mas eu acho que a gente vai ver mais dela nos próximos filmes. Sua sabedoria dela vai ser mais requisitada. Tinha mais coisa para Assim. ela Sim. no roteiro original, né? Ela É. iria depois pra base lá que tava a Resistência e ela entregaria o sabre de luz para Leia, né? Que é a cena que tem no trailer. É, mas depois o pessoal tava lendo no, acho que foi no Comics Alliance, no The Mary Sue, não lembro, que depois ela ficava ali pela base, tava rolando negócio, ela não dava uma ordem, ela não fazia nada, então o pessoal viu que ela ficou meio irrelevante pro roteiro, né? Então tomaram outras decisões. E eu acho até bom, acho que ela seja uma, mas eu gostaria talvez que ela fosse um pouco mais misteriosa. O lugar dela, que é tipo aquela cantina 2.0, parece mais um templo, né? Parece em vários aspectos. Parece que tem uma Eu acho imagem que. dela e tal. Você ficava Sim. imaginando que tivesse mais coisa. Fala que ela tem 1.000 anos, fala que ela. Não dizem que ela é. Ela fala que ela não é Jedi, mas que ela conhece da força. Sim. Para mim, ela é Force Sensitive de alguma outra tradição. Acho que aquela parte que ela olha nas pessoas, ela tá usando a força ali de Ah, ela alguma pode maneira. ser aquele personagem recorrente, aquele sábio recorrente, né? No próximo filme, puta, o que a gente vai fazer? Ah, a gente precisa de um conselho. Ah, vamos procurar a massa, Nossa. entendeu? E aliás, o discurso dela sobre a força, quando ela falou aquele discurso do que era a força, eu chorei. Eu chorei por dois Chupa, motivos. midi-chlorians. Um, porque uma das coisas que eu mais gosto de Star Wars é o conceito da força. Eu também acho que Star Wars não é só sobre Jedi, eu também gosto muito de coisas não Jedi, mas eu gosto muito da força. E midi-chlorians, sério, eu sinto uma dor no coração toda vez que eu pronuncio essa palavra. É. Quando ela falou, e não. Ele não comentou a midi-chlorians de novo e foi aquele discurso clássico da força. Eu chorei, eu falei, não, é isso. É isso, Star Wars está ficando certo novamente por conta disso. Teve um comentário num review que eu vi, só queria fazer ele agora, senão vou esquecer. Que eu achei do caralho. Eu não prestei atenção nisso, mas eu vi um cara comentando e eu achei foda. Ele fala: a primeira frase que é dita no filme, a primeira coisa que é falada, a primeira pronunciada é: "This will begin to make things right." Sim. E sabe? Diga, Marina. Não, só um parênteses, né? Eu me dei de presente de Natal o Caminho Jedi e o livro do Sith. E não fala nada de midi-chlorians até o momento que eu li, assim. Caminho dos Jedi Fala. falam. Fala? Ah, então não tá na parte que eu li ainda, também no comecinho. Mas Ah, o Luke eu meio. sentei ler o livro, tipo, uma tacada só. E essa semana, infelizmente, ele fala que. Ah. Mas o Luke meio que fala: "É, mas foda-se." Não é isso que importa. Ele Vamos em fala que. frente. Ele basicamente fala que o conceito de midi-chlorians faz parecer que a força flui a partir de você e não através de você. E que eles têm que voltar a entender a força como algo que flui através de você. Então, midi-chlorians. Mas enfim, a personagem da Mascanata é muito interessante. Ela é a maior exposition que a gente tem no filme, talvez. E traz muita coisa. Uma coisa que ela traz e que eu acho excelente. É que, e eu vi, eu acho que, sei lá, não vi, eu vi muita gente falando isso na internet. Ah, o Kylo Ren é um Sith, o Kylo Ren não é um Sith. Nada é dito sobre ele ser. Inclusive, eu também concordo que ele não é. Eles falam que o lado negro, essa é a luta contra o lado negro, e o lado negro já tomou muitas formas. O Sith, o Império, e agora ele é a Primeira Ordem, são coisas diferentes. E o título do Kylo Ren é Kylo Ren, não Darth Kylo, não Darth Ren. É dito que ele faz parte desses Cavaleiros de Líder Ren, dos que me Cavaleiros parece. de Ren, né? É, né? Exatamente, que me parece ser uma outra tradição da força. E eu acho que o Snoke é uma outra parada. A gente já vai entrar nesse assunto, mas enfim. É porque ela fala nessa hora. E nessa hora que eu entendi que o Kylo Ren não é um Sith. Mas, então, ok. Mascanata, personagens antigos. Vamos falar do lado Do negro? Lato Negro. A Primeira Ordem. Capitão Phasma, antes de tudo, Capitão Phasma integrando Boba Fett 2.0? a tradição de personagens com visual da hora que não fazem nada. Mas na Exato. moral, eu ainda quero o meu Pop Funko da Capitão Phasma e eu Já espero. tenho. Não, cara, puta que pariu. Eu comprei. Cara, eu fui comprar pro Natal. Eu falei, vou comprar uns Pop Funkos, né? Eu queria. Eu queria alguns, né? Eu cheguei lá na Limited Edition, tinha uma parede de Pop Funko da Star Wars, cara. Era muito, muito, muito. Mas tinha, tipo, Finn pelo ladrão, Paul Dameron pelo ladrão, Stormtrooper genérico pelo ladrão, a Rey tinha esgotado. Eu não achei uma cara de uma Rey, BB-8 também todo esgotado. Eu comprei o último Kylo Ren que tinha, também esgotadaço, e a Phasma tinha bastante também. Então eu levei um Kylo Ren e uma Phasma pra casa. Caramba, cara. Depois eu volto pra Rey. Eu tenho grandes esperanças, por favor, Phasma. Ou pelo menos no universo expandido, mostre coisas loucas da Phasma, sabe? Mas já falaram que ela vai ter um papel muito forte no próximo Eu filme. espero Eu mesmo, acho. cara. Eu espero que. Assim, eu espero o próximo filme ser o Império Contra-Ataca dessa trilogia, entendeu? E. Pô, eu quero ver, sei lá, a Rey treinando, o Kylo Ren treinando e ela sendo o principal E antagonista ela da dominando parada. geral, mas assim, tipo, ela tá lá, sabe? Até isso tem. A gente tem o um personagem com visual estilosíssimo que não faz nada. Uma coisa que eu não entendi, cara, por que que naquela cena que o Finn tem uma luta maneiríssima com aquele Stormtrooper lá do Traitor, que ele puxa lá a Vibro Whatever dele, aquela luta Uma maneira com o cara. tonfa elétrica louca, né? Por que que não é a Phasma fazendo Podia aquilo, ter já que sido a o Finn Phasma, né? tem a bunda dele chutada? Podia ser a Phasma lutar aquilo lá, derrota o Finn, vem o Solo, dá um tirambaço nela, eles vazam e levanta ela, tipo, saindo fumaça da armadura, tá ligado? Tipo, sou foda. Seria interessante, cara. Podia ter Por que colocado. que não colocaram ela ali? Mas tudo bem, né? O O filme não é perfeito, tem seus não, problemas. tem sempre as tem seringas, né? problemas o filme? Mas enfim, voltemos à primeira ordem. O Mas, que né, vocês acharam da Phasma primeira isso ordem? e cara, é sempre aquele gostinho de quero ver mais. Todo mundo aqui achou que quando o Snorkel apareceu, ele era um alien gigante. A primeira impressão que eu tive, assim, depois que apareceu o holograma, eu falei, ufa. Porque eu ia achar meio caído ele Eu ser fiquei um. mixed feelings com isso. Eu fiquei, caramba, ele é um alien gigante. Isso é, vamos ver, Eu né? fiquei, nossa, eu tive a mesma impressão. Aí após falou bem, meu, ah, tá. Deve Mas nem estar aqui. um jeito interessante de você colocar A a autoridade do autoridade cara. dele, né, sobre o Hux e o E Kylo Ren. Kylo Ren. Aliás, o Hux e o Kylo Ren ali, aquela dupla, né, se espetando. Cara, eu adorei a dinâmica. Aliás, eu adorei o General Hux. Eu gostei muito desse Ele é personagem. um X9 do caralho. Ele é o cara que quer passar ali a perna. Você vê que dá uma merdinha, ele já Ah, chega lá pro líder então. supremo. Não, mas é porque o Kylo Ren foi lá e achou que Ah, podia jogar um pra fora. Kylo Ren falou que não precisava, chefe, mas o vocal do Kylo Ren chega, ele já tá lá contando a merda. E ele peita o Kylo Ren, não tem medo do Kylo Ren. Ele faz o papel que o Tarkin fazia, né? No No, tempo do mantendo os Tarkin. paralelos aí. E que eu acho interessante dele é que tem aquele discurso. Cara, eu achei aquela cena do caralho do discurso nazista que ele dá. Até a entonação do cara parece a entonação que o Hitler usava nos discursos O dele. E uniforme aqui. dele é muito uniforme nazista, né, cara? Muito, muito. Muito uniforme E do tipo, SS, aquele. o jeito que ele olha pro tiro da First da Starkiller Base, que você vê refletido nos olhos dele, o cara tá olhando em ó, em admiração, em êxtase para aquele negócio. Puta que pariu, cara, que personagem. E outra coisa, assim, uma das coisas que eu mais gostei sobre a First Order, muito diferente do Império, ela é competente o tempo todo. O tempo todo ela parece uma ameaça. É tipo, caralho, a First Order está chegando. Não é tipo, sabe, todo. Eles são competentes. Porra, eu fiquei muito surpreso no comecinho do filme quando eles abateram o porque faz todo sentido, né, cara? Um caralho de um Star Destroyer abater um puto de um TIE Fighter. E eles abatem o TIE Fighter, né? Por mais que seja o melhor piloto e tudo mais que esteja pilotando. E é o General Hux que dá aqueles comandos mostrando que ele é extremamente competente. Puta, eu achei a First Order uma ameaça, sabe? Pelo soldado, pelo rank and file deles mesmo. E mantém até o final, eles continuam sendo uma ameaça, né? É, mesmo quando os heróis, né, da história, a resistência consegue alguma conquista, é sempre assim, impedir o pior, mas nunca é uma vitória absoluta contra a First Order, né? Eles ainda têm uma vantagem grande sobre a resistência. Eu achei naquela hora, depois eu falei que não era, mas eu achei que eles tinham destruído o Coruscant. Não, mas não é. Mas não é. The Hosnian System. É. Mas eu fiquei, caralho, no filme eles destruíram Coruscant. É isso mesmo? Tipo, puta, big deal, né, pra Star Wars. Né? Um dos planetas mais icônicos, assim, foi destruídos? Pô, simples assim? Matando uma companion do Doctor, né? Matando a Martha Jones. Matando a Martha Jones, é verdade. Mas se eu posso fazer uma crítica assim, antes de continuar falando dos personagens, é que eu acho que não precisava de uma nova base. Eu também achei Star Killer Base. Destruidora, né? É legalzinho, né? Star Killer Base, você. Ah, né? E o fato que ela mata uma estrela pra fazer o disparo é legal. É legal, ela, tipo, fazendo charging, mas assim, deu, né? De arma do juízo final gigante, planetoide que dispara. Já, né? Eu também não gostei dessa criança. Eu não gostava da Estrela da Morte. Pra falar a verdade. A terceira, acho que é o único defeito que eu consigo ver no filme. Mesmo assim, é só, tipo, já sou facilmente distraída por outra coisa depois. Eu só não me incomodo demais, porque Starkiller Base, ela não é o foco do filme como a Estrela da Morte foi. No primeiro, na verdade, uh-huh. Né? No terceiro também não é o foco. Mas ela tava ali com um plano de fundo para o Kylo Ren, para aqueles eventos, né, que envolviam o Kylo Ren, o Han Solo, assim, o Rey e o Finn. Eu acho, meu medo é deles de repente, destruiu, aí dá dois filmes, vamos construir uma maior ainda, entendeu? E tipo, eu pensei que eles vão fazer um negócio tipo assim, ó, eles não vão, porque afinal era um planeta inteiro, né? Falei, talvez eles façam um negócio que, ó, a gente conseguiu danificar o reator e agora eles vão precisar de não sei quanto tempo pra reconstruir, a gente ganhou tempo, entendeu? Mas a arma do juízo final ainda está lá, pra mostrar que é uma presença mais constante, talvez, né? O interessante é que ela mudou o status quo, porque é o tiro que ela dá destrói a República, pelo que a gente leva a acreditar. Dá né? A entender pelo que menos a República foi pro vinagre, né? Uhum. Exato. A gente... Pelo menos os planetas principais, alguma coisa assim, né? Eu imagino que a gente vai ver a Primeira Ordem como uma força, um governo dominante, talvez, no próximo filme. Eu acho que vai ser mais um clima mesmo de guerra civil. Os caras, a Resistência e a First Order disputando palmo a palmo, sabe? Cada um com seus planetas de influência. Acho que o cenário vai ser mais ou menos esse, né? E alguns lugares meio sem lei, terra de ninguém, sabe? Uhum. Tipo, agora não tem mais ninguém aqui, a gente que manda e tal. Acho que um cenário bem legal, assim. Mas talvez se eu tivesse uma única crítica pra realmente fazer pro filme, seria a Starkiller Base. Eu também acho a Starkiller Base. O fato dela ser caída. Destruída. Ela em si é caída, eu acho que ela é destruída um pouco fácil demais. Pelo menos eles não fizeram a mesma coisa, de tem um ponto fraco. Foi uma sequência de eventos. Desliga os escudos, aí tem o bombardeiro não surte efeito, eles perdem metade da frota. Aí o Han Solo, que tá lá, e é um puto herói. Planta as cargas, abre uma brecha e vai o Paul Dameron, que é um fudido pela brecha que foi aberta pelo Han Solo e destrói a Starkiller Base. Então tem um arco mais interessante aí do que eu acertei o buraquinho pequenininho e ganhei. Né? Essa coisa do trabalho em equipe funciona muito bem nesse filme, né? Assim, nenhum personagem precisa ser salvo, né? Assim, tá lá parado e precisa que alguém vá lá e tire ele da situação de perigo, mas todo mundo tem que se ajudar pra conseguir atingir o objetivo que quer, né? Ninguém consegue resolver tudo sozinho. Todo mundo tem que... E aí a cena ficou legal, né? Mas eu acho um defeito. Eu fiquei pensando na hora, assim, falei, First Order viu que essa coisa do... mudaram o projeto, né? Da isso que ele falou. Uhum. Tinha um buraco lá, um defeito na Estrela da Morte. Mas eu achei que eles não iam conseguir destruir. Que ia ser tipo, chegar lá e eles iam explodir. E os caras falaram, realmente? Vocês realmente acharam que a gente ia deixar uma falha fatal de novo? Sabe? Eu achei que ia ter uma piadinha. Eu acho, no geral, eu achei que o filme ia ter várias piadinhas. Por exemplo, eu tava esperando uma hora que o Han atirasse primeiro. Eu também esperei primeiro. Isso. Pessoas virassem e falavam, você atirou primeiro? Ele falou, sou o Han Solo, é isso que eu faço. Mas depois... Eu tava esperando, Eu fiquei muito esperando uma hora, cara, que tivesse, sei lá, um Stormtroopers e eles acertassem uns tiros muito fodas. E alguém falando, caralho, realmente só Stormtroopers são tão Mas precisos. depois eu fiquei Sabe? imaginando que isso seria um picking, Too much? sabe, seria ser uma espizinhada muito grande no George Lucas, sabe? Então, tipo, o cara passou o negócio e todo mundo sabe que isso é ruim, mas pro cara esse foi um ponto que ele mudou e que ficou assim, entendeu? E aí, pra que dá essa espizetada no cara? Ó, tá vendo, George Lucas, que merda que você fez? É, depois eu Eu falei, acho acho que não precisa, né? Acho não precisa. que. Eu ia gostar de ver, mas sei lá, de repente os caras falaram, não, isso aí vai É. causar um. E ele é acionista da Disney, né? Não é bom mexer com esse cara. É o nosso Eu acho assim. coração fanboy, fangirl, ele sempre vai atirar primeiro, mas não precisa comentar isso no filme, assim. Exato. É Pois é. educação, Eu respeito. baixei as versões de Specialized, então pra mim ele ainda tira primeiro. Mas Esse assim. momentinho do. Só um parênteses, esse momento que eles Ah. estão chegando aí, tem para mim a frase do filme, ou a sequência do filme, que a gente ficou repetindo direto depois que viu o filme, que é o. Quando chega lá e o Han vira por fim e fala, e aí, como é que a gente vai desativar ele? Muito Cara, bom isso, cara. você acha que eu sei como é que a gente vai desativar? Eu não faço nem ideia. E o cara, você tá maluco? Tá todo mundo dependendo da gente? O que que você tá pensando? Não, calma, vai dar tudo certo. Nós vamos usar a força. A força não funciona desse jeito. A força não Muito bom. funciona desse jeito, cara. A gente saiu do filme, a gente tava falando isso pra tudo, sabe? Não, a gente vai fazer não sei o que lá, Vitor. A força não funciona desse jeito. É, se fosse, Muito não, bom. mas a gente vai conseguir tal coisa usando a força. Ah, mas a força não funciona Funciona desse desse jeito. jeito. Muito bom. Cara, essa foi o momento que eu falei, puta, essa pra mim é a frase do filme, cara. É Excelente. realmente isso. Realmente é excelente. E eu acho que vale muito assim dizer que eu vi uma das críticas que foi muito pesada ao filme especializado, internet e tudo mais, é que ele é muito próximo do episódio 4. E eu acho que isso é verdade, tem uma série de, até esse momento no filme, tem uma série de paralelos ao episódio 4, mas até aí eles são só paralelos. Agora, quando vem Starkiller Base e a mesma. Aí eu acho que fica. Aí eu vejo o problema, realmente ficou próximo demais. Ele podia ter feito outra coisa, podia ser só o resgate da Rey, podia ser N coisas, não precisava da arma do juízo final, capeta de novo, aquilo não gostei. Tô É, né? É que contigo. eu acho que isso foi, assim, feito de propósito, né? Assim, essa era a intenção do filme. Concordo, Não, eles foram full mas nesse melhor negócio, ideia né? ou não, Mas eu eu não acho que sei, eu mas. achei uma escolha. É assim, não atrapalha, assim, não é um negócio que ah, acabou com o filme. Não, puta que pariu, o filme é do caralho. Mas eu acho um É aquela defeito coisa da familiaridade que eu bobeirinho. tava falando, né? Que até agora parece que tava bem dosada, né? Os Exato. personagens, as situações, a Millennium Falcon, as lutas, lá, todas as coisinhas, a cantina, assim. Aí quando chegou nesse ponto, parece que foi um passinho além, né? Nossa, agora Achei. aqui foi um pouquinho demais. Mas enfim, a gente vai deixar o Kylo Ren por último na First Imagino que eu Order? tinha falado. É, imagino que se o Kylo Ren por último falar primeiro do líder supremo. Supremo líder Snoke. Snoke. É, o que raios é esse porra? O que raios é esse? Pô, estou muito curioso para saber. Eu O não que nós sei. sabemos sobre o Supremo Líder Ele Snoke? é Ele é supremo e ele é líder. um negócio de hologramas, ele é um líder supremo. Ele tá tentando compensar alguma coisa na vida dele, sendo um holograma gigante, não sei o que é. Ele faz o melhor Ele uso deve. de holograma, né? Já que você vai fazer um holograma, por que não um Sim, holograma mas. gigante? Verdade. Ele Ele tem é. marcas no rosto, né? Então ele Sim. já tomou uma pior aí numa luta, né? Parece que ele tomou umas. Sabre de luz na cara ali, talvez? Que antes de chegar ao final do filme, eu diria não. Um sabre de luz na cara deixa o cara muito mais desfigurado. Mas pelo visto a gente vai seguir essa linha, né? Um golpe de sabre de luz na cara pego de raspão te deixa desse jeito. E não sei, eu escutei uma dele ter sido um. Porque eles falam que o Luke tinha vários aprendizes e Eu deu vi essa merda com coisa. um deles, né? Mas não Mas, deixa. não necessariamente fala que é o É, não deixa Kylo Ren. tão claro que foi o Kylo Ren. Então pode ter sido o Snoke, né? Snoke. Pode ter acontecido alguma coisa com ele e ele ter seduzido o Kylo Ren, né? Por Até outro porque lado, tipo. eles deixam estabelecer que o Kylo Ren ainda não terminou de ser treinado, né? Ele ainda. É, sim, não. De qualquer forma, ele é um mestre, né? Exato. Mas assim, eu não tenho certeza por quê. O Snoke, ele parece uma ameaça muito, muito grande, muito, muito grande. Afinal de contas, sei, não sei, assim, nesse período, se esse fosse o caso, nesse período de 30 anos, ele. É, e assim, o Kylo Ren, em pouco tempo, ele teria que ter feito a First Order. Não bate para mim essas coisas, sabe? Eu acho que a cronologia fica esquisita se você pensa que o cara era. Porque assim, o Kylo Ren foi aprendiz do Luke. Ele traiu o Luke com o quê? 12 anos? 20? A gente não sabe. Mas não traiu. Para que ele tenha sido seduzido pelo lado negro e isso tenha sido importante, ele já estava num treinamento há algum tempo. E aí, se foi um outro estudante que seduziu ele, e esse outro estudante vai e se torna. Cria essa primeira ordem, se torna um supremo líder, não sei o quê. Eu acho. Não é eu não acho impossível essa teoria. Seria até interessante. Mas eu acho ela improvável. Eu acho mais plausível que o supremo. Uma coisa que o Andy Serkis falou numa entrevista, também que é só eu usando material de fora do filme, mas estamos em 2015, né, gente? Então. É, o Andy Serkis falou numa entrevista que o supremo líder Snoke é velho. Muito velho. Que ele viu some shit, que ele é um cara que tá aí. Há muito, muito tempo. E nesse aspecto, eu acho que talvez ele seja, sei lá, N coisas, né? Ele pode ser uma outra tradição da Força, pode ser um cara que viu a queda do Império e do Darth Sidious em uma oportunidade para surgir, pode ser um Lord Sith que mudou de ideia. Já vi teoria que ele pode ser o Darth Plagueis, mas eu acho que. Então, essa que eu, do Darth Plagueis é uma que eu ouvi, mas eu fiquei meio. Não, o Darth Plagueis é mencionado por nome, né? Então ele é canônico no, nos É, filmes, então no... seria uma possibilidade, mas eu não acho, né? Acho que não. Eu acho que o Supremo Líder Snoke é algo novo que a gente não viu. Cara, eu acho que na real ele vai ser um Sith, cara. Isso porque eu acho que Sith é uma coisa quase tão forte quanto Jedi, né? E Talvez. é uma marca do cenário grande demais para não ser colocada. Então, nesse filme não teve realmente menção, e o Kylo Ren não é nem nada e tal, mas. Aliás, eu acharia incrivelmente do caralho se o cara falasse depois, agora seus treinamentos estão completos, Darth Rain, alguma porra assim, tá ligado? Aí eu falaria, É uma realmente. possibilidade, é uma possibilidade boa. Mas não sei também porque se ele for um Sith, ele ter abandonado, né? Os Sith são geralmente tão orgulhosos, né? Abandonar esse título dele. Se bem que o Imperador era o Imperador, Ele não era o Darth não era Darth Sidious, né? Sidious. Então, Mas sei, é uma incógnita, tinha que mas eu. escolher a badge dele, né? Tipo, Verdade. só Mas pode eu ser o gosto dele Darth ser. ou o Imperador. Mas eu gosto dele ser uma incógnita, porque ele traz muito Eu não potencial. esperava esse personagem. Eu não sabia que ele estaria no filme. Eu imaginei que ia ter alguma figura. Eu não imaginei que o Kylo Ren fosse o supremo Não, vilão. que ia ter Imaginei que ia ter algum. Vilão maior, um cara para rivalizar com o Luke, um Eu Darth achava, Sidious. inclusive, que seguindo os moldes do episódio 4, né? Que essa figura nem iria aparecer. Talvez ela fosse só mencionada, né? E ela aparece, ela tem até umas aparições bem constantes, assim, né? Do filme. Tem duas, três cenas fortes, mostra que ele tá ali, que ele tá sabendo o que tá rolando, né? Mostra que ele é treta na força. A gente sabe que ele é um mestre do lado negro, fudido pra caralho. E vamos, eu vi também foi dito isso numa entrevista do J.J. Abrams que o Snoke teria se interessado pelo Kylo Ren porque ele era um cara que ele tinha muito forte nele, tanto o lado negro quanto o lado da luz. Então, não sei, vamos ver o que vai ser, mas a gente tem pouca coisa para falar. O que eu posso dizer desde já é que eu achei um personagem interessante. Eu quero ver como ele vai ser desenvolvido, eu quero ver o que ele é. O que ele significa, o quanto poderoso esse cara é, o que esse cara simboliza, qual que vai ser o papel dele nesse treinamento dele do Kylo Ren. Ele é uma incógnita, mas vamos ver o que vai Vocês ser o filme. acharam que ele tava. Que até aparecer a Rey e tudo mais, né? O The Spirit Awakening. Você achava que ele tava. Parecia que ele tava pronto para descartar o Kylo Ren? Ou vocês não tiveram essa impressão? Eu não digo. Eu acho que, assim, eu não digo descartar. Mas ele tava meio. Porque assim, eu acho que a cena que você tá falando isso, o Kylo Ren, ele. Depois quando ele vai. Ele fala, ah, seu pai Han Solo tá vindo aí, você mesmo, Mestre dos Cavaleiros de Rey, nunca enfrentou um desafio como esse. E aí ele falha depois, né, na próxima cena, que ele não recupera o droid. E a mina dá um pau nele. E aí ele vai rezar para a máscara do Darth Vader, né? Ele fala: eu tô sentindo o chamado da luz e o Supremo Líder sente isso também. Eu acho que o Supremo Líder tava de sobrancelha aberta, assim, esse moleque aí, não sei não. É, Ele precisa se eu provar. ficava com uma impressão que assim, não, beleza, o Luke era o último Jedi, ele foi embora, não tá mais atrapalhando os meus planos. O moleque já causou o estrago que precisava causar. Se na real esse moleque, né, sumir, eu não tô perdendo muito, né? E aí É, ele não tinha depois nem ele meio que terminado muda de ideia. É, nem tinha terminado o treinamento o do Kylo Ren, treinamento. né? E depois ele, não, peraí, tá na hora da gente terminar seu treinamento, né? Agora É, eu tinha. preciso dessa arma que é o Kylo Ren. É, o Ah, Han ele é muito Solo fala moleque, isso, né? deixa ele aí, né? Tipo, deixa ele Han brincar aí. Solo fala isso, né? Ele vai usar você e vai descartar você, ele só quer você porque você é poderoso na força. Exato, exato. Mas enfim, agora vamos falar de Kylo Ren? O melhor personagem do filme? Então, vamos falar do melhor personagem do filme? Ah, não é o melhor personagem do Melhor? filme. Eu acho o melhor personagem do filme. Eu adoro a Rey, acho a dele do caralho, mas eu acho que ela é Mas o eu acho melhor. que a Lorraine é o melhor personagem do filme. Ele é o melhor personagem malvado do filme. Quando eu falo que o Finn tem o segundo melhor arco dramático, é porque o primeiro é do Kylo Ren. Que é foda. Cara, o Kylo Ren é assim, desde, assim, primeiro, a que composição do visual do vilão, né? Nossa senhora, É, né, a cara? máscara e o capuz é tão maneiro, sabe? O design dos robes dele e do lightsaber fuderoso dele, O né? fato dele ser muito poderoso na força, quando a gente falou, ele para o blaster no ar e aí ele arranca É que essa informação da habilidade, mente esse de force alguém. lock que ele dá, né, cara? Até quando ele para a Rey, depois que a Rey fica, tipo, tremendo no Nossa, ar, você né? tem a impressão que está uma tonelada espremendo a pessoa, né? Ele pó, segurando assim. E é legal que por trás da máscara, ele é um cara muito vulnerável, né? Isso é brilhante, cara. Ele é Isso é tão muito foda. imaturo e impulsivo, né? Ele é Tipo, extremamente impulsivo, né? até Ele é esses stunts descontrolado, que né? ele faz, segura o tiro do blaster, ele fica fazendo esse show-off da força, sabe? Parece que ele quer mostrar, tipo, assim, muito foda, assim, muito foda. Me notem, me notem. Ele tem essa coisa de quando é contrariado, quando uma coisa dá errado, ele ligar o sabre e destruir tudo, né? E ficar, né? E que eu acho uma coisa do caralho, tem tanto a ver com o fato dele ser um usuário do lado negro, que o tempo todo a gente escuta que a emoção é o caminho do lado negro, você tem que ser emotivo, que você tem que ser raivoso. Cara, você nunca sem. Falam que o Darth Vader tem o ódio e a raiva, mas ele é um cara muito contido. Não, ele é um cara No... frio, né? Ah, você Exatamente. alterou Ele os salva o parâmetros do filme. nosso. É, você alterou os parâmetros do nosso. Eu alterei, reze para que eu não altere mais, sabe? Então, as coisas Exatamente. bem. É, só que A na gente Nova até tava Esperança ele é, conversando. tipo, ele é É, na segurança ele é meio pitizento. pitizento. Não, o cara fala alguma coisa, ele já force choke do maluco, né? E já era. É bem impulsivo, impaciente. Eu gosto muito daquela cena aqui, das duas cenas, né? Que ele dispara as frustrações dele nas coisas, puxa o sabre, quebra tudo. Você vê que o cara é descontrolado, que a fúria dele tá borbulhando, aquele negócio que ele não consegue conter. E eu achei isso torna ele um personagem muito aterrorizante. Mas. E ao mesmo tempo ele não mata o cara, né? O soldado que dá notícia ruim. E ele fica. Eu não sei, assim, ele é um. Cara, o. Desculpa, Pode falar, pode pode falar, pode vir. falar. O que eu ia falar que o que eu achei. Uma das coisas que eu achei mais genial no Kylo Ren é o seguinte: durante toda a primeira metade do filme, esse cara é aterrorizante. Você só vê ele com a máscara, você só vê ele com o capuz, ele para blaster no ar, ele. Puxa o cara pelo. Porque ele puxa o cara pelo pé, trazendo com a força e corta tudo. E para a Rey no Force Lock. E usa o Mind Rape dele, né? No Paul Dameron. Poe Dameron. Cara, ele é sinistro! A primeira metade do filme inteira. E aí a Rey peita ele e ele tira o capacete. E você vai notar que em todos os momentos do filme que ele é vulnerável, ele tá sem o capacete. Ele tira o capacete. E você vê o rosto por trás, que é um rosto de um cara jovem. Você vê que ele é um cara inseguro. Você vê quando ele tenta usar os poderes da Rey, né? Aquela coisa de: você não tá entendendo, eu posso ter o que eu quiser. Você vê que ele é um cara mimado. Você vê que quando a Rey usa o poder de volta para ele, né? Que ele. Você tem medo de que você nunca vai ser o Darth Vader. Ele dá aquele caralho. Você vê tudo isso nas expressões do ator. Aliás, o Adam Driver, parabéns. É outro foda, né? O Adam Driver é outro. Que puta que Muito pariu. bem escolhido, cara. Que performance. E essa dualidade do personagem, sabe? Enquanto ele veste o manto do Vader, né? Usa a máscara, usa o capuz, enquanto ele tá tentando ser esse personagem, tentando ser o que ele quer ser, por algum motivo, a gente não sabe qual ainda, né? O avô dele no auge do seu poder. E ele é um cara extremamente ameaçador e perigoso. No momento em que ele tira aquela máscara e que ele é vulnerável, ele mostra as fraquezas dele. Eu acho isso do caralho! Eu gosto de uma coisa nisso, que ele coloca uma pica assim, começa, né, para blaster, ele faz o diabo tal, e você fica, porra, esse cara é fudido, esse cara é o cara. Mas a partir do momento que aparece mais alguém que usa força, com possibilidade de usar tão bem quanto ele, você vê que muito da parada é embuste. Sabe, o cara, ele não é tão fodão assim. Ele é um cara foda, mas é porque ele era o único cara com a força que tava Ele não lá. tinha concorrência, Ele não tinha né? concorrência. A partir do momento que tem mais alguém, você vê que ele não é tudo isso, sabe? Até na disputa do sabre de luz, eu acho isso muito legal dele. Ele bota uma banca, mas ele não é tudo isso como vilão. Aí o Snoke vira e fala: é, tá na hora de terminar o treinamento. Você, caralho, eu dei o treinamento, esse porra terminou. E tem ele não é um vilão completo, que nem o Vader era. Por isso que ele tem um arco dramático extremamente interessante. E cara, eu acho tão do caralho aquela parte que ele tá lá rezando pra máscara do Vader, e ele fala: "Eu sinto o chamado da luz. E eu não quero." Tipo, ele é um cara que ele, por alguma razão, ele tá convicto que ele tem que ir pro lado Ele negro. pede pra máscara falar com ele de novo, né? Talk with Exato, me exato. again, não sei o quê. E então ele é um personagem em conflito, né? Ele não é um mestre do lado negro. Ele tem o chamado do lado da Ele tá luz. Ele muito é... mais pra o que o Anakin Anakin deve, ele é deveria o ter sido. que o Anakin deveria ter sido. Você sente tudo isso nele, lá. Você sabe, você sente quando ele coloca a massa, você sente que ele é aterrorizante, mas você sente que ele é um cara que ele é um cara que as emoções tomam o controle dele, ele toma decisões precipitadas e que ele tem falhas, mas que ele também tem um. Ele tem uma pontinha ali que pode ser um fio que vai puxar a redenção, entendeu? Você vê que o cara não tá. Pelo menos até esse ponto, ele não tá além da redenção, né? E eu até fiquei imaginando, falei, poxa, mas tá mostrando tanta coisa assim, vai queimar esse personagem agora, sabe? Muito medo deles fazerem que nem. Não que eu ache o Darth Maul um vilão, um personagem super legal, mas entre os vários erros está o fato dele ter morrido logo no primeiro filme. Também E acho. eu falei, cara, será que é isso mesmo? Fizeram um vilão estiloso com tudo isso daí e a gente vai acabar com ele, seja ele se convertendo, ou seja ele morrendo, sacrificando qualquer coisa agora, logo no primeiro filme, né? E não, E aí né? a gente tem uma cena magistral. Vamos falar do maior spoiler do Do maior filme. spoiler do filme, né? Cara, Da não mais. morte de Mas, Han ó. Solo. Cara, É que. Eu fale. não sei pra vocês, mas assim, no momento que ele pisou na ponte, eu falei, pronto, morreu, morreu, morreu, Também, também. morreu. Era isso que eu ia perguntar. Naquela. A única coisa que eu pensei foi. Faz todo sentido de roteiro que esse cara vai morrer agora. Eu só não sei se eles vão ter coragem. Se a Disney vai ter coragem de matar o Han Eu Solo, era sabe? muito inocente, eu achei que ele ia sair vivo daquela ponte, e aí eu chorei que nem uma criancinha perdida no meio do mercado quando ele morreu. Cara, porque ele coloca o pé, aí você olha, é uma ponte, é num buraco sem fundo, ele vai discutir um assunto de família, e tá tudo apontando pra ele morrer. Todos Automaticamente minha mão veio na sinais de boca. alarme, né? Não, sabe o que é? Eu não vejo o filme pensando nessas coisas. Eu simplesmente vejo o filme. Eu não faço metaplot, não Tu penso em não olha nada de esses signos, roteiro. né? Meu Deus. Eu não pensei em Eu ele me engano. morrer por. Ah, o Harrison Ford tá velho, se machucou fazendo esse filme, a gente não Não, dá nem um isso. fim no Han Solo. Isso nunca passou pela minha cabeça. Mas naquele momento que ele pisou na ponta, sabe, a mão Faria veio na todo boca, eu sentido. fiquei, não, eu não acredito que eles vão matar o Han Solo, eu não acredito que eles vão E que. fazer isso. Eu acho que talvez seja uma das cenas mais bem construídas do filme, né, cara? O Ren procurando. Sente o cara, ele pousa no planeta e o Ren fala: "Não, faz isso." Han Solo. É, ele já fica, né? Aliás, eu adorei essa sensitividade da força, né? Ah, quem é o cara que fugiu ali? É o FN do 21, não sei das quantas. Sentir, né? Puta. Exato. E aí ele. Aquela cena, aquele abismo infinito de Star Wars, né? Precisa, tem que ter. Sempre, todo filme tem que ter um abismo infinito. E a ponte, aí o Han Solo, né? Todo esse arco dramático do Han Solo, né? Eu vi muita gente falando, tipo, cara, essa foi uma crítica que eu preciso comentar. Eu vi muita gente criticando. falando tipo, porra, Han Solo, 20 anos de curso, vai fazer um negócio desse, cara, você sabia que você ia se fuder? Caralho, né, cara? Tira primeiro. Não, cara, é o filho dele, esse é o arco dele, ele parou de fugir desse problema. Fucking filho, velho. Os caras não atiram primeiro. Não, isso e a esquecendo que é o filho dele, a sabe? crítica que a coisa que eu escuto muito que eu falo, caralho, velho, esses caras são foda. É tipo, porra, tá vendo? É culpa da Leia. Se a Leia não tivesse colocado essa pilha, o Han não teria Sério que morrido. tem alguém falando isso? Sério que você não ouviu ninguém Sim. falando isso? Quando eu saí, terminei de assistir o filme com os meus colegas, esse foi o primeiro comentário que foi feito, e depois na internet eu li direto isso. Então, eu tenho um sério problema com a internet. Eu só vi, tipo, reviews de pouquíssimas pessoas. Eu sou uma pessoa meio isolada, assim. Nossa, muita gente comentando. E eu falei, caralho, negado é Mas eu acho foda que o melhor mesmo. Legal. comentário foi da namorada desse amigo, né? Que ela virou assim. Mas tem duas mulheres nesse filme. E aí a culpa é delas. Tipo, todas as coisas acontecendo, a culpa é delas, claro. Aí ficou tipo, ah, tá bom. A verdade seja dita, né? Ponto pro JJ, porque não tem só duas, tem piloto de X-Wing, tem gente na base, tem Fasma. mecânico, tem Phasma, tem bastante gente. Tem na First Order, tem uma gema oficial também, mulher, se não me engano, tem bastante coisa. Mas enfim, voltando à cena, ó. Mas, cara, essa cena é tão bem construída, né? Porque ele para, aí ele tira a Não, você tira essa máscara, você não precisa disso comigo. Ele tira a máscara. Primeiro grito, né? O BEM! Nossa, que ele ecoou, né? Tipo, Que ele fala o nome, o cara trava no. Meu pai tá me chamando, né? Shit got real. E ele tira a máscara e ele chega e ele manda aquela face super dúbia, né? Que eu tenho. Nossa, Eu tenho uma caralho. coisa difícil pra fazer, né? Você me Ele. ajuda? Cara, eu decorei essa merda. Ele Aí, fala. ó, aí, ó. Cara, ele para. BEM! Ele vira Han Solo. Você não sabe quanto tempo eu tô esperando por esse momento. Você tira essa máscara que você não precisa dela pra falar comigo. O que que você acha que eu vou ver? Que você vai ver se eu tirar? Eu vou ver o rosto do meu filho. Aí ele tira a máscara novamente. Kylo Ren voltando a ser vulnerável. É mais ou menos nesse momento que chega a Rey o Finn. E aí abre e que é muito do caralho isso. Eles chegam, né, no local, abre a porta e entra o facho de luz Sim, que ilumina o isso é local na fudido. ponte que os dois estão conversando. E aí. Eu não me lembro exatamente o que o Han fala, mas ele fala alguma coisa do tipo, o Snoke ele vai te usar, ele vai te descartar, ele só quer pelo seu poder e você sabe que isso é verdade. E o Kylo Ren fala chorando, você viu dor no rosto daquele cara, dizendo, I'm torn apart, eu tô rasgado por dentro, eu quero parar de sentir essa dor, por favor, me ajuda, não sei, qualquer coisa. E ele diz, eu sei o que eu preciso fazer. Mas eu não sei se eu sou forte o bastante para fazer isso. E aí ele tira o sabre, meu Isso é irmão, foda. e vai entregando pro pai. E o pai pega o sabre, né? E os dois chorando tão. E cara, naquele momento é interessante porque ele entrega o sabre, o Han pega o sabre de volta. E na hora que o Han pega o sabre, a luz O apaga, sol se extingue, né? Só o mesmo. sol se extingue, né? A escuridão vem, a cena fica completamente escura. Você só vê os tons de vermelho das luzes em volta. E o Kylo Ren liga o sabre. E puta Tal. que pariu! E aí, cara, a paulada final. O cara liga o sabre e você vê o Kylo Ren sorrir. Tipo, eu tô livre, eu tô liberto. Você vê no rosto dele aquela sensação de que acabou o É que conflito dele. acabou o conflito, exatamente, o E, a, Torne e a aí parte. vem a mão do Han Solo e passa no rosto dele. E o conflito volta na hora pra cara daquele filho da puta daquele ator. Vai tomar no cu, Adam Driver! Puta que pariu, cara. Que foi aquele gesto praticamente do Han falando pro filho dele? Eu te perdoo, né? Enquanto passava a mão no. Puta, cara. Caralho, e o Han caindo, e aí corta o coração que o Chewie dá um berro. Nossa Que Senhora. parece que torna tudo real. Porque até esse momento você tá anestesiado, né? Você tá vendo, ninguém tá falando nada. E aí o Chewie que dá o berro e começa a disparar. E aí você fala: caralho, realmente aconteceu, cara. Aí cai o peso, assim. Puta que eu pariu. E aí o Chewie mata 50 caras, né? E dá um tiro de bowcaster no peito do Kylo Ren. Puta que eu pariu, né? Que já tinha mostrado em duas cenas que o bowcaster dele era Vai. fudido, né? Coisa que a gente não Exato. tá acostumado a ver tanto. Esse cara dando tiro e explodia com o bowcaster. Eu achei isso muito interessante. Vários momentos durante o filme eles constroem o bowcaster com uma arma É, vocês estão devastadora. vendo? Vocês estão vendo que é foda? Vocês estão vendo que é foda? E aí, beleza. E aí ele pega um tiro certeiro, né, no Kylo Ren, que sobrevive, somehow. Porque ele é Eu Kylo vou Ren. dizer. Ele é Kylo Eu vou Ren. entender que a força é sinistra. E o que que vocês acharam dessa cena no geral? Eu falei o quanto me emocionou, porque eu achei Cara, incrível. puta, primeiro assim, que eu achei a maneira como ela é construída, como você falou, ela é tão boa, sabe? Essa coisa da luz e das trevas chegando, sabe? E das frases tão dúbias que, ah, ele tá em sofrimento, preciso fazer alguma coisa, me ajuda. E é uma cena que ele coloca o pé na ponte e eu falei, ele vai morrer. Aí ele tá falando tudo isso e tá entregando, sabe? Eu falo, caramba, vai dar certo. Eu realmente achei. E aí Por um momento eu achei também. O Han tenta Eu puxar o também. sabre, o cara, e ele firma e você fala, Ele não, trava o não, sabre. sabe? Você vai, tipo. E até o último segundo eu fiquei esperando o Chewie se sacrificar para salvar o Han de alguma maneira. Porque o Chewie tem aquele life debt, né? Com o Han, e eu fiquei imaginando que isso de alguma forma, sei lá, que tá ali alguma coisa assim, fiquei imaginando que o Chewie podia morrer e não o Han. Você Pois é, sabe né? que Tem e não depois do tem, né? filme, o que me incomodou mais, quando o Chewbacca morre no universo expandido, e que o Han Solo fica maluco um tempão, maluco. Tipo, se não me engano, é por conta do Anakin que ele morre, não era? É pra salvar o Jace e a Jaina. Eu achava que. Então não me lembro qual dos filhos que ele tinha, que ele tava salvando. E que, tipo, o Han Solo fica devastado, devastado. E eu imaginei, tipo, só que o Han Solo tem a família dele. Eu imaginei o Chewie. Chewie, tipo, a família dele era o Han Solo. É E foda. agora? Como é que ele vai ficar? Ele tá sozinho, porra. Não pode deixar o Chewie sozinho. Eu achei awesome que, tipo, ele não hesitou de disparar no Kylo Ren, né? Ele provavelmente viu esse moleque crescer Exato, e e tem toda foda-se. aquela parada que essa dívida se o ela se estende para a família do Han, né? Então, tipo, ele tem essa dívida desse live debt aí Eu não com sei os. se isso ainda é canon, Dom, É, mas eu não enfim, sei, é legal de pensar então, nisso. eu muito pensei nisso, sabe? Que, tipo, a amizade que ele tinha pro Han era maior do que isso, e ele puxa o gatilho do Bowcaster contra o filho do. Tipo assim, dá raiva porque perdeu o amigo, mais do que amigo, né? A família dele é a única Mas, tipo. pessoa que quem tá com ele o É, tempo aquele todo. momento, o Chewie não tem mais família, o Kylo Ren não é da família, sabe? O Kylo Ren, e é isso que eu achei do caralho, o arco dramático do Kylo Ren. Ele fica, tô dividido, a luz e as trevas. Eu sinto chamado da luz, mas eu não quero. Naquele momento ele tomou a decisão dele, naquele momento ele falou: aqui, meu irmão, eu sou um fratricida. Aqui eu vou ser o cara mais sinistro da galáxia, aqui eu vou ser mais mal que pica-pau. E ali foi o momento em que ele toma essa decisão, né? E ainda assim. O Han consegue, eu vou colocar a dúvida de volta nele, de certa forma, em algum nível, a gente não sabe quanto, Uma coisa que eu mas é. perguntei pra galera quando eu terminei de ver o filme é: vocês acham que o Kylo Ren tá além da redenção agora? Não. Você acha que ele é vilão to the end, assim? Ou você Não. acha que ainda tem Eu uma acho que redenção não. pra ele no Eu acho que aquela mão, não tivesse a mãozinha no rosto futuro? do Han falando, eu te perdoo, se o cara consegue, sabe, se o pai dele, que acabou de ser sido morto pelo cara, consegue ter aquele afeto por ele ainda, eu acho que aquele gesto mostra que ainda pode haver redenção. Se não tiver, eu vou achar legal também. Mas eu acho que aquele gesto ainda, talvez, se fosse só, tipo, matou, dei risada, caiu, estaria além. Mas aquele gesto, acho que. Eu também O que você acho. acha? Eu concordo. Eu só acho que, assim, em matéria de roteiro, tem que ser alguma coisa realmente big deal, assim, pra redimir ele depois, porque o ato dele, o statement dele, que ok, eu perdi só o lado negro, foi tão grande, né? Foi a morte do Han Solo, cara, sabe? Tipo, não é pouca coisa. Então a redenção tem que ser algo tão maior que eu nem consigo imaginar o que seria, Não, eu entendeu? também não. E eu gostaria muito se ele não se redimisse, esse fosse o arco dele, ele go down fazendo. E sabe, ainda manda no final, tá ligado? Eu terminei o que o Darth Vader não conseguiu. Eu morri puro, tá ligado? Eu morri no lado I was negro. right. Talvez alguma coisa assim, não sei. Mas. E cara, é foda. E ele sai Até. dessa. Fale, fale, Marina. Marina? Não, eu ia falar que assim, o O filme estabelece muitas coisas, mas deixa muitas dúvidas, né? Muitas interrogações. A gente não sabe o que vai acontecer agora, né? Assim, vem a seguir. O que é Isso é fantástico. legal, assim, né? Na medida certa, né? Entre mostrar um monte de coisas, mas deixar a gente roendo as unhas esperando o que vai acontecer. E ele sai desse momento e a gente cai na batalha dele com Finn, Com os com os heróis, né? Com heróis, o showdown final, né? Que, cara, antes de tudo, trazendo de volta. Todo momento que o sabre de luz é ligado nesse filme é tipo, shit get real, né? É tipo, a coisa ficou. Não é muito. É tão bom ver isso. Ataque da First É, a Order gente é. tem essa coisa do que o pessoal sempre colocava, né? Olha só, na trilogia clássica, quando duas pessoas ligam o sabre de luz e vai lutar, é uma coisa importante, tem sentimento, é uma luta, mas eles querem dizer muito mais do que isso. Aí, trilogia Merda. bosta, merda. É tipo, ligou o sabre de luz e lutou. É coreografia, é pulo, é isso, é aquilo, é Locomia. locomia. Então, beleza. E aqui a gente volta para isso, que negada a luta sem essa. Um zilhão de coreografias intensas, é tipo, é os caras batendo com o sabre mesmo, o Finn usa a porra do sabre que nem se fosse um porrete. E só que com muito sentimento em cima, sabe? Com muita coisa. Os dois viram o Han sendo morto, e eles estão lutando, e o Kylo Ren, eu não sei, o pessoal cismou que, nossa, o Kylo Ren, ele tomou um apavoro do Finn. Cara, como assim? Que Tomou um é apavoro isso? do Finn, cara? Ele vai. É que assim, eu Ele acho que. quase brinca na luta com o Finn. Eu acho que o pessoal não considerou várias coisas. Primeira coisa que eu acho que é importante dizer: eu vi muita gente reclamando. Ah, mas o Finn não é Force Sensitive, como é que ele usa um sabre de luz? Primeiro, porque, não foi estabelecido em caralha de lugar nenhum, em nenhum filme, que só um Jedi consegue Inclusive, usar um. nós temos um contra-exemplo. Nós O temos mundo o Grievous? Grievous. Grievous, eu ia Exatamente. falar justamente dele. Então a gente tem um contra-exemplo de que eu acho muito maneiro até a ideia de quem ser a arma do Jedi, porque o cara tem que usar a força, etc. Eu acho um conceito Não, eu maneiro, mas diria que que, né? para você usar o lightsaber no seu potencial completo, você Exato. tem que ser um Jedi. Para parar blaster, para jogar o sabre, fazer voltar, fazer o caralho que for. Depois. Então tem esse ponto que eu acho que é importante, que nunca foi estabelecido em lugar nenhum. Tem que ser Force Sensitive pra usar a força. E no máximo o Obi-Wan falar é só a arma de um Jedi. E grande merda. O próprio Han Solo olha e fala: ah, prefiro meu blaster do que essa porra aí, tá ligado? E ele mesmo liga um sabre de luz e corta um tom-tom, né? Não é um negócio, ah, liguei o sabre de luz, ele cortou minha mão fora. Não, não é assim também. Depois, o Finn é um soldado treinado, a gente estabelece sobre isso e sobre ele. Dois, a gente estabelece que Stormtroopers têm treinamento em combate melee, porque aquele outro Stormtrooper chuta a bunda dele com aquela porra. Sim, velho. E três, o Finn, e parece todo mundo no filme, mas o Finn usa o sabre de luz que nem um porrete. Ele não tá dando pirueta, locomia, salto com a força, os caralho, ele tá batendo com aquilo que nem um porrete pra cima do Kylo Ren. Eu não consigo imaginar Sim, como é. Ele não girou o e ele vai sabre, não fez atacando, o Kylo Ren vai recuando, o Kylo Ren acerta até aquele golpe que a guarda do sabre pega no ombro do Finn, né? puta, muito bom aquilo. E machuca ele ali, né, tal. E você vê que ele tá out Que é o number, grito que sabe? acorda a Rey, né? É, exato, ele tá, o Finn tá sendo, ele tá tipo, hold your ground, sabe? Ele tá segurando, mas é Então, por pouco. vale dizer, vamos voltar de novo nos arcos dramáticos dos personagens. Naquela cena, a primeira coisa que acontece: o Kylo Ren dá um force push na Rey, ela se estoura numa árvore e cai desacordada. E aí o Finn puxa o sabre e vai para combate. O que que a gente tem dito aqui? Primeiro, que a Rey precisa do Finn, para quem diz que ela é Mary Sue, porque se o Finn não tivesse ali, ela teria sido derrotada naquele momento. Force push caiu, acabou. O Kylo Ren teria levado ela com ele. Mas o Finn tava lá para lutar até ela se recuperar. O Finn, o arco dramático dele, medrão, fujão, não sei o quê, mas ele volta pela Rey, pela pessoa que tratou ele como humano, pela amizade que ele constituiu com ela, por N fatores. Ele vai para. Ele resolve voltar a enfrentar a First Order por causa da Rey, vai para Starkiller Base por causa da Rey. Ele vê a amiga dele sendo tirada de combate Ele puxa o sabre e vai para cima. É o final showdown dele. O Kylo Ren tá ferido pra caralho. Porque o Bowcaster deu um regaço foda nele. Ele fica lá batendo na ferida. Achei do caralho é foda, isso. Foda, né? Também. Mas pra se machucar. Ele tá, tipo, dando um power up com a. Né? Como se fosse a dor e a raiva é o combustível dele, né? Exato. Foda aquilo lá. E aí ele vai lutando, mas em vários momentos você vê que a ferida dele é. Tá segurando ele, tem uma hora que ele derruba o Finn no chão, ele dá um ataque forte, o Finn bloqueia e o Finn cai no chão do mesmo jeito. E ele para, ele poderia ter executado o Finn ali, ele para, vira as costas, bate de novo no ferimento dele. Aí o fere o ombro do Finn, a Rey acorda, o Finn acerta um golpe safado no ombro do Kylo Ren. Dá uma encostadinha no ombro dele, né? De raspão, o Kylo Ren fala, chega de brincadeira e abre o Finn ao meio, praticamente. Caralho, ele... Aquela paulada nas costas. Eu escutei os caras falando no Nerdcast que o cu do Finn agora termina na nuca. Puta, porque é bem isso, o cara, ele dá um golpe, cara, eu nunca vi isso em Star Wars, sabe? O cara dá um... Ele dá um talho com um lightsaber nas costas do Finn, que sabe-se lá, Deus, o que... Nossa, arrancou a espinha dele. É, espirinha, tipo, medula. Partiu a espinha do moleque espinha, em dois? Meu Jesus, o que aconteceu com isso? E aí derruba, e aí beleza. E aí você tem outra cena. A segunda fudida, melhor cena do filme, fudida de boa nesse filme. Dele puxando o sabre de luz. E aí o sabre lá tremendo, né? E de repente o sabre vem com tudo, quase passa batendo na cara dele. E a Rey pega o sabre atrás. E entra em posição. Liga, e na hora que ela liga, sobe o tamanho da força, né, cara? Uhum. Puta que pariu, essa cena foi outra aí que... Aí você, caralho, agora sim, agora sim. Outra coisa que eu acho muito interessante nessa cena que você nota é o Kylo Ren durante a luta, ele vai ficando suado, ele vai ficando... A aparência dele vai ficando pior, eu acho, em razão do ferimento, provavelmente. Ah, o cara tá mal, né? O cara tá zoado. Então, aí ele vai enfrentar a Rey. Aí tem a outra crítica. Ai, mas a Rey nunca treinou com sabre de luz na vida e venceu o Kylo Ren. É, cara. É. Tipo, não tem. Isso não é um problema, porque o cara tava ferido pra caralho, então você tem fatores que atenuam a derrota do Kylo Ren, por assim dizer. É, você tem. Ele tá conflito pra caralho, né? Acabou de matar o pai, tá tudo fodido. O cara não é mestre em porra nenhuma. E ainda assim, durante. Boa, tem um outro fator que eu acho interessante também, é que eu não sei se eu não tenho certeza se ele estava tentando matar a Rey, porque a ordem do Supreme Leader Snoke foi traga ela pra mim. Uhum. Não foi Matcha. Então não sei se ele. Simplesmente não, porque que ele não, sei lá, deu aquele force lock nela e espetou. Enfim. Aí ela. Eles têm o combate. Ela corre dele durante toda a primeira parte do combate. Ela vai ela lutando, grita, e recuando, lutando e recuando. Ela vai lutando e recuando. E o Rendo atrás. E ele vai lumbering atrás dela. Né? Você vê que ele tá dando passadas difíceis. Ele tá encurvado enquanto ele tá indo em direção a ela. E aí ele chega naquele final, né? Manda o junte-se a mim, eu posso te mostrar os caminhos da força. E ela para a força. E vem a música. Ela se concentra. E ela faz exatamente a mesma coisa que o Luke fez. No episódio 4, ela em sintonia com a força. E ela supera uma dificuldade absurda, ela faz o impossível, né? Que é derrotar o cara. E tem tudo isso do fato de, cara, quanto tempo que ele não duelava com lightsaber com alguém que também era usuário da força? Tipo, o Finn, beleza, ele tá voltando contra o cara normal usando o negócio, mas ela é uma usuária da força, né? Que pressente os movimentos, e ela tava agindo no automático, agindo por instinto naquele momento. E aí, sei lá, cara, ela supera ele e ela não mata ele, ela nem corta a mão dele. Ela derrota ele. Ela dá um talho na cara dele, acabou, ele caiu no chão, ele tá surpreso, mas ele, sabe, era aquilo que a tinha acontecido. A primeira vez eu achei que ela tinha cortado a mão dele, mas não corta, né? Então, assim, tipo, ele não foi overpowered por ela, sabe? Ela conseguiu ali ganhar dele, sabe, derrubou no chão. Ele tá numa desvantagem enorme, né? Cara, exato, ferido, fudido. Outra coisa que o pessoal falou do assim, a coisa não é só matemática também, né? Numa história como essa, Doctor Who ensina a gente o poder dos sentimentos, os animes também. Mas a própria luta contra o Finn não era tipo um Stormtrooper Zé lutando, era um cara que é tipo. Todos os sentimentos, tudo da vida dele tava naquela luta, por isso que ele conseguiu, sabe, a amizade que ele tinha, a coragem dele lutar de volta contra a First Order, tudo tava cristalizado naquele momento, e isso dá a força do cara conseguir lutar 40 segundos contra o Kylo Ren. E ele resistiu, ele conseguiu só, ele não ganhou nem nada, ele só conseguiu dar tempo, exato. Né? E eu achei tão bonita aquela cena da Rey entrando em sintonia foi com a força. Foi linda aquela cena, foi muito massa. Dela para, se acalma, deixa a força fluir através do corpo dela, como a Mascanata tinha falado para ela, e aí ela consegue overpower o Kylo Ren. Eu achei magnífico. E extremamente interessante, porque essa cena ela melhora o personagem do Kylo Ren. O fato dele ter sido derrotado aqui. Isso é um puta potencial pro personagem que esse cara vai ser. Eu vi uns comentários muito interessantes, assim, o Kylo Ren, ele não é um vilão tradicional. Ele não tá lá pra ser o fodão, pra ser o cara assustador, pra ser o cara que é o paralelo do Darth Vader, o obstáculo a ser conquistado. Ele é isso na primeira metade do filme. A partir do momento que ele tira a máscara, ele se torna um personagem, ele tem um arco dramático, ele tá ali para ser mais um dos personagens que a gente vai acompanhar a história dele. E essa derrota é tanto uma vitória para Rey, e que mostra a comunhão dela com a força, quanto um momento importante pro personagem do Kylo Ren de crescimento, como é que ele vai lidar com essa derrota, como é que ele vai encarar o fato que ele foi vencido por ela, e o que isso vai fazer para ele nos próximos filmes. Isso é mais do que, sei lá, um vilão que foi fraco. Ele não tá ali pra ser isso. Se fosse isso, ele não quer tirar a máscara, ia ser o Kylo Ren fodão andando de um lado pro outro o tempo todo. Ia ser o Darth Vader de novo. E É, essa vulnerabilidade que ele tem, que para mim é o acrescentou que torna mais, ele interessante. tornou ele um personagem, sabe, mais interessante. A gente já tem um personagem fodão, etc., na figura do líder supremo, que beleza, é pau, que nem um pica-pau e etc., e ele é forte, não sei o quê. Então a gente já tem uma figura de mal supremo. Ele virou uma figura mais legal ainda, sabe? Nessas vulnerabilidades dele. Coisa também que eu escutei muita crítica, né? Tipo, ah, não, mas porra, mas é um moleque chiliquento, não sei o que, não sei o que lá. E cara, ele é, sabe? E isso dá mais pra ele, isso não subtrai nada do Isso personagem, só só. torna ele um personagem melhor. Ele não é um arquétipo, ele é um personagem, sim. Exatamente. O Darth Vader era um arquétipo. E eu acho que é isso que vai ser tão interessante. A gente vai ver no Kylo Ren o que a gente não viu no Anakin. Porque eu acredito, me corrija se eu estiver errado no futuro, que no próximo filme. Aí sim, depois, ou no terceiro, não sei, mas em algum momento dessa saga, o Kylo Ren vai concluir seu treinamento, ele vai, em algum momento no futuro dessa história, o Kylo Ren vai estar completo. E aí ele vai ser o vilão, B10, motherfucker, filha da puta, cruel, desgraçado, poderoso, arquétipo do demônio, e você viu o que levou ele até lá. O momento que ele escolheu matar o pai, a derrota que ele teve, a frustração que ele tem. Você vai ver essas falhas de caráter do Kylo Ren culminarem num personagem que vai ser maior. E se simplesmente tivessem chegado pra gente e já apresentado esse personagem pronto, a gente ia dizer, ah, é outro Darth Vader, é um cara, né? Não. Mas a gente vai ver esse cara ser criado, isso é tão mais interessante. Eu acho muito que, bom, se a gente for pensar que eles seguiram o episódio 4 para fazer esse, né? Eu vejo muito o próximo filme. Porque ele vai terminar o treinamento, porque o filme termina do jeito que termina. Eu acho que vai ser muito o Império Contra-Ataca dessa trilogia, sabe? Vai ser o momento que os vilões triunfam, né? E tal. Eu consigo muito ver no próximo filme você tendo talvez os dois em treinamento. Eu não sei, o filme pode começar a qualquer ponto, mas talvez mostre um pouco do treinamento dos dois, até para fazer um paralelo entre o ensinamento do Luke e o ensinamento do Rey. Talvez mostre o Rey como um vilão sinistro, de repente o Rey mata o Luke Skywalker depois do seu treinamento completo, Nada é porque o Luke vai impossível. ter. O Luke vai ter que rodar algum ponto. Então, de repente, vai ter sabe, um momento como esse. Eu não sei se a galera, se os antigos morrem mais gente. Não sei se todos vão morrer nessa trilogia. Eu acho que é cap... Eu acho que o Luke precisa. Eu, eu. Porque o Luke. Fale, pode falar. Porque o Luke é um cara muito poderoso, né? Porra, ele é o MacGuffin do filme, né? Encontrar Luke Skywalker, foder o caralho, porque o Luke é sinistro. Mas Isso. por outro lado, o Luke, ele assume muito o papel. Para mim, agora, ele tá assumindo o papel do mestre que não vai se envolver na luta, sabe? Assim, para quem não viu o filme, né? A gente até esse momento não falou do Luke. É E ele verdade. aparece nos 30 segundos finais do filme, quando a eles completam o mapa, né? Que tava em. Numa outra cena que me incomodou muito, que foi o R2-D2 ligando do nada, poderia Ah. ter 5 segundos de explicação para aquela Você merda. acha que teve instrução que da do Luke pro R2? Eu acho que Cara, teve. eu não sei o que que teve, mas tem que ter tido Que alguma tem aquela coisa. visão da Rey que o Luke coloca a mão no A mão, R2. né? E aí ele deu uma instrução pra R2, ó, mantém esse segredo até que o momento chegue. Eu acho que Alguma coisa sim. sinistra assim. Seria legal, mas talvez o próximo filme É, responda a exato. isso. Mas nesse filme, pareceu só uma solução safada de roteiro sem motivo. E essa eu não consigo explicar. Essa eu me incomodei, tá Eles ligado? completam o mapa e aí eles É a vão força. atrás, né? É a É a força. força. Eles completam o mapa e eles vão atrás e eles chegam no planeta que pelo visto a Ren sonhava, a Rey sonhava, né? O Kylo vê isso Que na mente são os dela. oceanos e as ilhas, que é onde está o primeiro templo Jedi. E aí ela sobe lá a escada e quando ela chega no topo lá de uma ilha, ela encontra o Luke tá badass pra caralho, com aquela Barba, mano. barbona e com a... Parecia muito Obi-Wan. Parecia totalmente Obi-Wan. E aí ela Parecia. estica o sabre de luz pra ele, ela olha, ele olha com aquela cara. Então, eu não sei, eu acho que vai ser muito aquela coisa do... Ela, então, Luke, eu te encontrei e a gente tem que voltar e para você lutar. E ele fala, não, eu não vou voltar, eu não vou lutar, essa luta não é mais minha, sabe, Mas pô? eu entendo, mas eu acho que alguém vai dar. Precisa dar um fim pra esse cara. Eu entendo ele ter essa postura, mas de repente, sei lá, Rey vai embora e aí chegam os Knights of Ren e dão um fim no Ele vai Luke. acabar morrendo de velhice, ou ele vai acabar usando Jedi Trick de igual Obi-Wan. Eu pensava que ele podia ser que nem um Yoda, sabe? Completa o treinamento e morre De depois. velhice. É É, que ele dá talvez, muito bem talvez. pra quem vai morrer de velhice. Talvez, talvez. Eu não sei o que vai acontecer com o Luke. Eu acho, né? Apostas para o próximo filme. Eu acho que ele vai encontrar o seu fim, seja na mão do Snoke, seja na mão do Kylo Ren, para estabelecer o cara. Não sei, quero Fazendo, ver. eu acho que, enfim, Sim. não sei o que vai acontecer, mas de alguma forma é fantasma da força pra ele, né? Eu também acho Vai que dar aquela, isso. vai dar estilo Obi-Wan, né? É, eu E. também acho que o Luke pode ter se exilado, né? Ainda mais procurando o primeiro templo Jedi. Provavelmente ele com certeza se culpa pelo fato de ter dado toda essa merda no ele tava Sonhinho tentando dele ter. né, Isso, do fato dele ter se exilado pra reestruturar a ordem Jedi. dele ter se exilado pela vergonha, sabe? Tipo, eu não consigo olhar porque o filho da minha irmã e do meu melhor amigo e eu não consegui salvar. Eu não consigo olhar para essas pessoas de novo. Então eu me exilei, entendeu? Isso. Eu Seria uma acho isso explicação muito muito boa. massa. Pra mim é significativo ele ter ido justamente atrás do primeiro templo Jedi. Eu realmente tentei buscar respostas pra, assim, onde foi que eu errei, né, de se reconectar com a força e entender o que que ele deve fazer, o que ele pode fazer pra consertar o que aconteceu, né? Falta que tenha um plano de fundo muito interessante montado pro próximo filme. Tem uma coisa que a gente não falou, mas enfim, a Rey, ela é filha do Luke? Pode ser, eu gostaria que não. É Assim, possível. as histórias de Star Wars, das trilogias clássicas, são as histórias dos Skywalkers, né? Kylo Então, Ren ou Skywalker? não Isso deixa é de ser. verdade. Mas, e aí? E a menina? É alguma outra coisa? Eu acho que. Eu me Eu pergunto. não acho que ela seja, pessoalmente. Eu acho que tá tão na Eu também cara acho que que não. não, né? Eu também acho que não. Eu não sei o que ela. Eu gostaria que não, na verdade. Mas, sei lá, se for também, eu entendo. Star Wars tem muito essa coisa de pai para filho, e essa coisa cíclica e tudo mais. Mas eu não sei, até a mascanata fala pra ela, né? O que você tá esperando nunca vai voltar. Então não sei. Me incomoda, se ela for filho, tudo bem que tenha apagado a mente dela pra ficar lá em Jakku e ela não lembrar dessas coisas. Mas, tipo, a Leia e o Han e o Rey viram ela e ninguém, tipo, sacou que. Ela pode. A gente não sabe que circunstâncias é, né? Às vezes a gente não sabe quem é a mãe, né? Às vezes a mãe deixou lá. O Luke, sei lá, né? Nem conheceu o filho, a mãe foi, sei lá, ele nem sabe que ela é filha dela, filha dele. Eu A filha acho, perdida, né? ou então ela foi concebida imaculada pelos Ah, não. midi-clorians. Nem vem. Ah, Sempre uma possibilidade? Não, Ela não, pode mas ter por sido favor. dada como morta. Pode ter amarelado. Eu acho que assim, tem coisas sobre o passado da Rey que a gente vai descobrir ainda. Se ela teve a gente falando, ah, eu acho que ela teve treinamento pelas habilidades que ela demonstra do filme. Eu acho que não. Eu também acho que não. Eu acho que isso não é necessário. Eu acho que basta. Uma coisa, eu achei várias coisas interessantes. Né? Primeiro, basta as lendas pra ver, eu acho que para aprender. E uma outra coisa que eu achei muito interessante que comentaram é que todos os poderes da força que ela usa depois que ela viu alguém fazer. Porque o Mind Trick, bem ou mal, o que o Kylo Ren fez com ela é algo semelhante, de certa forma. Entrar na cabeça da pessoa e tudo mais. É, depois, quando ela puxa o sabre, ela viu o Kylo Ren tanto empurrar ela quanto tentar puxar o sabre ele também. Então tem coisas que eu acho interessante. Pode ser um paralelo aí bacana também. Mas, eu não sei, eu não acho que ela seja filha do Luke, eu acho que vai ser um personagem novo, uma história nova. Se a gente descobrir quem são os pais dela, eu não sei se isso vai ser tão interessante. Por que que abandonaram ela em Jakku? Tem uma história para ser contada aí. É, o óbvio seria o Luke deixou ela lá por qualquer razão, porque ela é a Nova Pra proteger, Esperança né? e Pra proteger a filha, deixando. escondeu ela do Snoke lá enquanto ele ia Se procurar primeiro for os Jedi. prêmio de pior pai Eu do daria ano. pra ele isso, eu fã de pior pai do ano. Pior pai da Exato. galáxia, sei lá. É, sei lá, a explicação Tanto óbvia lugar pra seria deixar. você deixar a Mas menina. tá tão óbvio, tão na cara, que eu acho que esse não. Se bem que o J.J. Abrams, ele é conhecido por, né, fazer um. Deixar umas deixas e parecer que vai ser uma super surpresa e a gente não vai ser, não vai ser, e na real é, né? Tipo, ah, o cara Khan. vai ser o Khan. Não, não vai, não vai, não vai, não, ele é o Khan. Mas eu acho que esse filme, um dos motivos que ele foi tão bom é que o JJ tá muito limitado no que ele pode fazer, né? Tem toda a máquina da Disney por trás da Lucasfilmes. É maior, ele não vai ser o diretor dos outros Nossa, filmes. isso com Isso é certeza maior do ajudou, que. cara, pelo amor de Com Deus. certeza, com Se certeza. fosse Ele não totalmente era. na mão dele, projeto dele mesmo, puta, ia ser um bagulho louco, cara. Eu Ele. achei isso bom. Eu. Assim, Com certeza. o filme ficou muito legal. Parabéns, DJ. Mudei um pouco meu conceito sobre ele. Mas eu achei bom isso muda da mão de diretor, sabe? Eu A acho gente sempre vê que. isso, né, cara? O Star Wars bom é quando o Lucas não tem todo o poder para fazer o que Esse ele quer. filme do Lucas é bom quando o Lucas não faz. Vide. Indiana Ele só Jones? joga a ideia O ali. pior E... filme do Indiana Jones foi o único que o Lucas dirigiu. De O verdade. que teve mais É, contato, o que né? teve Que mais contato, teve mais enfim. contato. Agora, Ele só jogar a o. ideia lá e deixar É, ele é o cara vazar das ideias, né? na hora Tem que ser isso, o cara das ideias. da recepção. Com certeza você tem uma estrutura muito Marvel colocada aí, sabe? Certas plot points já estão definidos, certas histórias, certas coisas. O diretor é importante para decidir uma série de coisas, mas com certeza a máquina Disney vai estar tá lá para barrar uma série de decisões. O pessoal lá tem uma visão muito clara do que essa série vai Não, ser. esse filme mostra que assim, eles sabem o que o público quer, sabe? Eles não estão alheios. Tudo que a gente fala de WWE, que a gente fala que eles não estão escutando, que eles não sabem, etc. Aqui é tudo o contrário. Esse filme é uma prova que assim, eles ouviram as críticas, eles ponderaram, eles sabem que isso é uma coisa grande demais para falhar. Eles sabem que muita gente está com o pé atrás, que eles têm que ganhar gente nova e agradar gente antiga e tudo isso junto, isso não é fácil. Então assim, é muita coisa que eles têm na balança, sabe? E eu não tenho problema nenhum desse filme ser feito. Ainda mais porque a gente vai ter nesses anos os episódios e entre eles os spin-offs, né? E eu Isso. acharia muito interessante se esses spin-offs fossem os filmes mais autorais, por assim dizer, sabe? Vamos fazer um Exatamente, filme com uma exatamente. pegada mais séria. Agora vamos fazer o do ano que vem, que é o do o Rogue Vai ser um One. heist movie, É, como um essencialmente, né? heist movie em Star Wars. Puta, maneiro pra caralho a ideia. Muito boa mesmo. Que você pode colocar. Star Wars é um cenário muito grande. Você pode colocar comédia, você pode colocar drama, você pode colocar terror. Já visto os livros. Você pode colocar muita coisa dentro do mesmo cenário e tudo parecer ainda Star Wars, entendeu? Então é uma vibe muito grande. Tipo, eles já têm uma via que eles podem fazer, tipo assim, sabe, manufaturar tudo direitinho para o filme ficar o mais perfeito possível, com o roteiro passando por um zilhão de mãos e etc., e te entregar ali o episódio 7, 8 e 9. e entre eles colocar filmes mais experimentais, que podem ser grandes sucessos ou não, né? E Exato. esses filmes ser como Avengers, né? Como o filme Exato. que vem fechando tudo e arrecadando. Puta, sei lá, você vai fazer. Este é um filme que o fato que ele deu certo é absurdamente improvável. É, o fato de que ele fez sucesso, de que ele conseguiu agradar os fãs novos, os fãs antigos, e que ele tem poucos defeitos importantes. Agradou a crítica, agradou. É um feito do JJ, da Disney como um todo, da Lucasfilmes, da mulher lá que tá mandando na Lucasfilm agora, que parece que pôs ordem na casa. Tudo foi feito com muito profissionalismo e muito bem. Então, o futuro é brilhante para Star Wars, como não foi por muito tempo. Ah, a Disney ganhou muita experiência em manejar, né, um universo cinematográfico, fãs, né, com a Marvel, né, assim. Com certeza. Não, se A querendo ou não, os Marvel. caras têm 10 anos de experiência, mais de 10 anos de experiência trabalhando com fandom, com expectativas, com adaptação de material, com. Exatamente, com trabalhos paralelos, rolando e experimentando em mídias diferentes, né? As séries da Netflix não deixam de ser, né, esse espaço para Ah, sim. experimentar, né? Vocês lembram que tinha um papo antigo de uma série de TV de Star Wars, live action, né? Lembro. Que ficou, que não ia. Nossa, fazia anos que tava com isso. E não sei, talvez deslanche, né, cara? Tem série de ficção científica hoje em dia, né? Você tem uma porrada delas com nave, com tudo, né? Já não é mais aquela coisa. Eu quero uma série de Star Wars Netflix 18+. Cara, seria insano de foda, sabe? Uma série de Star Wars na Netflix seria muito foda pra cara. Falando, sei lá, tá ligado? Do mundo do crime em Coruscant. Ia ser do caralho. Isso é legal. Mas, Estilo o que enfim. era para ser o 1313, né? Star Wars 1313. É que Exatamente. eles falaram que eles têm, que não esquecemos disso, né? Talvez aconteça. Quem sabe? E assim, os desenhos de Star Wars estão fazendo muito sucesso, né? Que é Ah, mais sim. incentivo para trabalhar com séries, né? Rebels está fazendo muito sucesso. Teve O o. Clone Wars fez muito sucesso Isso. na época dele. Teve o remake do Clone Wars, né? Que é a série mais estendida. É, aquela série em 3D É a série toda lá que ele 3D, fez. que é bem. Que Que melhora muito depois de É, das eu temporadas. infelizmente parei de assistir antes dela melhorar. E que, impressionantemente, eles aproveitam coisas no Rebels. Sim, Né? cara. Só Katana tá lá. Sim, tipo, é muito maneiro de se ver, né? Fechando essa ponta que você fica, ah, beleza, e aí, qual é a da Ahsoka Tano, né? Aliás, parabéns, né, pro brasileiro troll que trabalha em Star Tá Wars. infiltrado na equipe. Infiltrado, afinal de contas, nós já tivemos o Jakku, né? Já é um. Jacu, né? Eu ia falar, não, esse filme não Dooku, teve, não, mas Jacu. teve Jacu. Tinha mais uma nesse Dooku. filme ainda também, cara. Tem Qual que o era? Cifu Dias. Não, mas Mas nesse filme nesse especificamente, filme, eu não lembro. tinha, cara. Peraí que eu vou Eu lembro que você só. comentou, mas eu não me lembro o quê. Enfim. Ah, Enfim. bicho. Vamos então, né? Vamos encerrando, considerações finais e nota? Querem começar? Alguém começa aí que eu Marina, tô meio. Marina. Começa, Marina. Não sei dar nota para as coisas. Deixa eu pensar um pouco mais. Então, Alu. 12 de 10. Mas essa é minha versão totalmente parcial de fã. Então, que gostei muito do filme. Enquanto a Marina pensa, deixa eu puxar a minha. Acho que, cara, esse filme ele tinha uma missão, tá? De reacender a chama do interesse de Star Wars. Que apesar de Rebels e etc., assim, para mim tava um pouco apagada. E ele traz tudo isso de volta. É fantástico a quantidade de coisas que ele faz bem feito e que a gente teve três filmes e não viu, né? Então, amizade entre duas pessoas, personagens carismáticos, as lutas de sabre de luz com significado, tudo que foi ponto que eu criticava, que eu martelava, que eu enchia o saco, lá, lá, lá, lá, lá, e que eles fazem aqui bem feito. É um filme que tem ação, que tem comédia, puta, que traz três, quatro personagens pra nova geração, que assim, eu fiquei, cara, se na moral, se eles tivessem mais livros, tipo, daqui pra frente, contando coisas entre esses personagens, eu já tava lendo, sabe? Outro dia eu tava olhando, eu tava assim, não é possível que não tem nada que conta depois desse filme. Eu quero alguma coisa agora. Eu quero consumir um quadrinho, eu quero, sabe, entre o episódio 7 e 8, eu quero consumir alguma coisa. E eles ainda não estão me dando por quê. Eu queria ler Aventuras do Paul Dameron. Aventuras do Paul Dameron, com certeza. Depois do Paul Dameron, puta, tanta coisa que eu Muitos adoraria. pais dele nos quadrinhos novos do Star Wars. Tem. É, o tem, Senhoras e Pai do Paul. E eu queria. Bom, e dito isso, foi como eu falei. Eu acho que ele. O Império Contra-Ataca continua sendo meu filme favorito. Eu acho que ele é um excelente exemplo, assim, de frase de efeito, personagens, ele tem um valor histórico para a saga muito grande. É muito difícil que um filme bata Império Contra-Ataca para mim. Então, se eu considerar Império Contra-Ataca um 10, esse filme é um 9 com certeza, sabe? É um filme que puta, ele só não é melhor porque, não sei, porque talvez daqui a alguns anos a gente olhe o impacto dele e ele até seja melhor, mas se eu fosse tirar todo Então, esse lado mais histórico, mais o impacto que o filme teve, né, na própria franquia e pensar só no filme em si, talvez fosse praticamente pau a pau. Então é isso, para mim é a melhor coisa de Star Wars at all desde Império Contra-Ataca. posso, então só fundamentar, já que o Victor fez só a fundamentação da nota dele, eu não fiz. Só para explicar por que eu gostei tanto, não foi só de vilão. Por Uma, eu favor. gostei, tô apaixonada pela Rey. Achei, a gente, sei lá, faz muito tempo que eu sempre reclamava que não tinha mulheres tão interessantes no cinema de ação, essas coisas. Esse ano teve ótimos exemplos, a Rey é uma delas. Mediocre. Né? A segunda, era um filme Star Wars que eu queria ver. Tipo, eu vejo a trilogia antiga e assim, o pacing me irrita um pouco, sabe? É meio lento. E esse tem, tipo, ação, tem os diálogos. O jeito que a história é contada, assim, a fotografia do filme, vários pequenos detalhes de história que ele joga no começo do filme pra ele usar no final, saber uma história bem redondinha, eu achei muito bom. E uma outra coisa que eu achei muito legal é que vários dos meus amigos que não são nerds, eu tenho muitos amigos não nerds, estão ficando interessados em ver Star Wars. Eu acho isso assim, uma das coisas mais legais que existem, assim, tipo, pessoa que, sei lá. Ela é médica, trabalha 60 horas por semana, pelo menos. Nunca se interessou por nada. Chega pra mim e pergunta: você acha que se eu assistir esse filme, eu vou entender alguma coisa? Aconteceu comigo no dia da estreia, assim. Eu tava num jantar, tinha umas 15 pessoas. Só eu, mais uma outra pessoa sabia o que era o Star Wars. As pessoas foram me perguntar. E elas estavam empolgadas, porque tá todo mundo empolgado. Isso eu achei uma das coisas mais legais que esse filme pôde fazer por Star Wars, sabe? Trazer um público novo. Então. Com Muito certeza, com bom. certeza. Marina? Ela já deu sua nota ou ainda não? Não, ainda não. Não, posso dar a minha então, quando você vai pensando. Mas, como eu falei, eu acho esse o melhor filme de Star Wars. As prequels são o que são. A trilogia antiga, eu não tenho essa vínculo emocional com ela. E se você vai analisar elas como filmes mesmo, eu acho complicado, assim. Não, não, não vou dizer que são filmes ruins, mas sabe, o primeiro filme, puta cara, aquela. Todo a Nova Esperança, até eles irem pra Estrela da Morte, é um saco! Os Ai, tanques meu de Deus. droid na areia, e passa pra um lado, droid na areia, o droid volta na areia do outro lado, e aí, puta que pariu, o Tusken Raider, e grita pro Tusken Raider, e coisa horrível, cara. É, mentira, a cantina de Mos Eisley é bem do caralho, vou separar essa parte que é boa. Mas o resto, caralho. Enfim, não gosto. É, eu acho. A parte do Céu da Morte é bacana, então o filme melhora, mas é um filme de ação ok, eu não vejo a magia, tudo que o pessoal vê. É, não vi na época certa para isso, talvez, enfim, não sei. Império Contra-Ataca é um puta de um filme. Eu realmente gosto do Império Contra-Ataca. Mas tem problemas de pacing. Eu acho a Batalha de Hoth outro saco do caralho. O Tom e vai, o Luke briga com o bicho das neves gigante, caralho. A parte da Estrela da Cidade das Nuvens é boa. O duelo de sabres de luz é excelente, mas enfim, tem muita gordurinha ali que eu particularmente não gosto. O Retorno de Jedi é um filme que podia ter meia hora, podia ser o final do Imperador e lá do Vader e do Imperador, Você sabe? não gosta do começo, que eles vão resgatar o Han? É muito bom. Ai. É muito bom, tirando o plano absurdamente complexo do Luke, que não faz muito sentido, e a morte cretina do Boba Fett. Mas tirando esses dois fatores, eu gosto. Eu acho um bom começo. Então, correção, ele podia ter 1h20. Ele pode ter aqueles 40 minutos no começo e o final na Estrela da Morte. Porque no momento que você põe Ewoks jogando pedra em Stormtrooper e eles ganhando, você me perdeu no filme, cara. Desculpa a minha suspensão de descrença. Se houver até certo ponto, e eu acho aquilo me tira do filme de um jeito que não consigo me pôr de volta. Mas a parte do duelo final é muito boa. Mas o filme tem problemas que, na minha opinião, são muito sérios. Por melhor que seja o final, com Vader, com Jedi, com a redenção do Vader, por mais do caralho que aquilo seja, tem ursinho de pelúcia jogando pedra no Stormtrooper e tem o C-3PO sendo louvado como um deus e eles vão ser ursinhos de pelúcia canibais. Que puta que pariu, cara, é muito merda. Mas e tronco de árvore explodindo ETST, então, não. Mas dito tudo isso, eu acho que esse filme é o melhor filme da franquia de longe. Não, é um filme perfeito, ele tem defeitos, ele tem pequenos problemas que a gente apontou aqui e ali. Starkiller Base é um problema, tem probleminhas no filme, mas tem cenas tão belas, tem cenas tão magníficas, tem coisas tão incríveis, que embora o filme tenha defeitos, eu sei disso, eu dou um 10 para O Despertar da Força, porque ele trouxe Star Wars de volta, ele é o primeiro filme de Star Wars que eu genuinamente tô apaixonado por esse filme. Puta que pariu, que filme foda, e eu adoro a Rey, muito mais do que eu jamais gostei de Luke Skywalker. Eu adoro o Kylo Ren pra caralho, embora Darth Vader ainda por enquanto, mas eu adoro o Kylo Ren e puta merda, cara. Vem, vem mais, mais, quero mais, Star Wars. Disney, me dá mais, tô jogando dinheiro na tela, me dá. Ah. E Marina? Os três primeiros filmes de Star Wars foram um fenômeno na época que eles saíram, né? Uma coisa que nenhum de nós vivenciou, né? Porque foi assim, né? Os nossos pais que vivenciaram, na verdade. E para eles foi uma coisa muito marcante, né? Eu vi eles falarem a respeito. E eu acho que depois de muito tempo a gente está podendo reviver esse sentimento, assim, sabe, de redescobrir Star Wars. De se encantar pessoas de todas as idades, independente delas conhecerem ou não Star Wars, fãs antigos, as pessoas que conhecem as coisas mais recentes, quem não conhece nada. Isso é muito legal, e só por isso mostra assim, o quanto o filme funciona e é muito bom. Eu não sei que nota dá pra ele. Não, não, muito bom, excelente. Alguma coisa assim. Tudo bem, tudo Mas eu acho que é isso, assim, dele conseguir trazer todo o sentimento de caramba, eu tô vendo Star Wars. Isso é muito legal. Uma coisa que fazia tempo que a gente não. Nos últimos 30, sei lá quantos anos, a gente não teve isso, né? Os episódios 1, 2 e 3 deixaram muito a desejar, principalmente acho que esse sentimento que a gente não tem em relação aos filmes, né? de Todos os que filmes, isso é Star apesar Wars. dos isso, que apesar dos defeitos que a gente acha que ali a gente ou a big picture, né? Assim, o que é o que importa, assim, sabe? A história que foi contada, os personagens, o quanto a gente gosta, se importa com esses personagens, né? E nós temos isso de volta. Star Wars voltou. E aí? A força despertou. A força Sim. despertou. É isso aí, né, Maravilha. gente? Acho que podemos ficar por aqui. Espero que tenham gostado do episódio do Escudo do Mestre, mais nada a ver com RPG ever. Pra não falar que a gente não falou nada de RPG, tô lendo Force Awakens, é maneirão. Tô lendo Force and Destiny, ó. É maneirão, hein? Fica a dica. Né? Fica a dica. Se eu posso fazer uma comparação, teve várias cenas de do Despertar da Força que me lembravam, tipo, cenas de sessão de RPG, sabe? Você vai rolar. Ah, eu vou tentar fazer um mind trick no Stormtrooper. Ah, você vai rolar aí com sei lá quanto de desvantagem. Você rola, ah, não deu. Ah, tá bom. Aí eu vou tentar de novo. Ah, não deu. Eu vou tentar mais uma vez. Aí foi, passou. Não sei como, mas eu Crítico, né? consegui. Há várias, né? A luta do Kylo Ren com o Finn. Ah, nossa, o cara não tem a menor chance de acertar esse cara. 20. E aí é o momento que o Finn pega o ombro do Kylo Ren ali. Mas só passou pouco dano. Exatamente. Aí fica, ah, Acertou, mas passou. caramba. Aí fica, não acredito, eu Então. aceitei, você viu? Aceitei aquele tiro. É, isso não tem RPG. Pronto, E aí no fiz. final a Rey gastando, tô gastando aqui todos os meus hero point de força, Benny, Fake caralho, point não, aqui. vou dar um cacete nesse Kylo Ren. Pronto, Então é isso aí, gente. associamos com RPG. Pronto, Resolvi. pronto, pronto. Resolvida a questão. Espero que vocês tenham gostado e lembrem-se, podem até ouvir podcasts melhores por aí. Mas apenas no escudo do mestre. Ah, não sei, pô. Deixa eu Pô, eu não ver. sabia que vocês tinham Caralho, velho. coisinha no final. Cara, Como por isso que eu assim, reclamo que a gente Sussurro? não tem uma cat. Ela não escuta, caralho! Caralho, essa é a maior traição da minha vida. É inacreditável, cara. Ela Apenas no tem a escudo do mestre mulher que eu você vou me escuta essa casar. traição bombástica da Luciana, que não escuta nosso programa. Divide a Em minha minha cama. defesa, a Amanda Palmer demorou muito para ler os livros do New, para ler Sandman do Neil Gaiman, mesmo depois que eles começaram a namorar. Se a Amanda Palmer pode não ler o Sandman, eu posso não escutar o Tardes Mundo. Ou Escudo do Mestre, eu até errei o nome. Ainda me distraí. Tá bom. E sim, nós temos uma catchphrase final. Vou até refazer, vai, porque, né, perdeu o timing. Mas lembrem-se, podem até haver podcasts melhores por aí. Mas só aqui no Escudo do Mestre você tem essa traição da Luciana que não escuta o nosso podcast. Vou até pular do negro depois dessa. É isso, ouvintes. Até mais. Até mais, até a próxima.